Então, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui falando para vocês sobre esse tema que é um tema, eu diria assim, crucial e que para mim tem uma significância muito grande, né? É um tema que pode dizer que é um tema essencial da minha própria formação. É um tema perseguido por mim, digamos assim. E neste ângulo especificamente, que diz respeito às crianças, ele é talvez mais importante ainda, porque se existe uma salvação, para o Brasil neste momento, ela está nas crianças. Quer dizer, a situação de degeneração cultural do país já chegou a um ponto em que nós podemos ter expectativas muito baixas em relação ao desempenho dos adultos. Digo, dos adultos que estão no topo das suas respectivas carreiras, né? Mesmo aqueles que estão em carreiras importantíssimas, como é o caso da carreira pública, da carreira política. Nós não podemos mais esperar que essas pessoas se convertam, por exemplo, em grandes políticos. Isso não vai mais acontecer, né? Com raríssimas exceções que são praticamente milagres. Mas não é provável que isso aconteça. Então, quer dizer, para o Brasil hoje nós temos uma expectativa que culturalmente talvez os adultos fiquem menos piores. Mas a única perspectiva real de uma conquista, de uma realização satisfatória no campo da cultura, ela reside nas crianças hoje, né? Eu falo em nome próprio também, né? Não estou dizendo que o resto do país está uma droga e eu é que estou legal, né? Também estamos todos no mesmo barco. E as crianças são a nossa esperança, né? Então, todo assunto, todo estudo que visa, portanto, a melhorar as chances das nossas crianças de escaparem da situação em que nós estamos hoje, é um estudo meritório e todos os adultos que estão presentes aqui nessa palestra fazem parte, presentes virtualmente, né? Fazem parte de um grupo, então, muito importante, de um grupo que possui um papel muito relevante na formação do país hoje. Então, eu quero começar falando sobre esse tema, né, do Trivium, porque nem todo mundo que está aqui assistindo a palestra sabe muito bem o que isso quer dizer. Alguns se interessaram pelo tema, mas não leram nada especificamente sobre o assunto, ou nem sempre tiveram um contato mais aprofundado. Então é bom dar uma ideia geral do que a palavra quer dizer. A palavra trivium começou a ser usada na Roma antiga. O significado literal dela era uma encruzilhada, quer dizer, o encontro de três caminhos, certo? Então nós temos três vias, né? Em latim, via quer dizer um caminho ou uma estrada. E essas três vias se cruzam em algum lugar. E este cruzamento era chamado trivium, né? Acontece que na antiguidade havia certos professores, que em Roma eram chamados os mestres de jogo, os magistri ludi, né? E esses professores eram geralmente muito pobres e eles ensinavam um estágio bastante anterior, bastante primário da educação, que era o estágio que basicamente consistia na alfabetização e no ensino das contas. Você aprende a somar, subtrair, dividir, multiplicar. Então, quer dizer, o tema do ensino desses mestres era um tema bastante primário e eles ganhavam muito pouco, né, de modo geral. Então, esses sujeitos, como eles eram muito pobres, eles não tinham nem mesmo um lugar para ensinar as crianças. Então, seu hábito era sentar-se nos banquinhos que tinha nessas encruzilhadas, né, como se fosse uma pracinha. Eles se sentavam ali e ensinavam as suas crianças ali. Os pais levavam as crianças até a encruzilhada e deixavam elas ali com os professores. E esses professores ensinavam elas as letras e as contas, né, e os números. E daí, então, surgiu esta ideia de que você vai levar a criança para a escolinha trivial, a escolinha do trivium, quer dizer, a escolinha da encruzilhada, que era a escolinha mais pobrezinha que tinha, digamos assim. Depois a criança crescia e daí ela tinha acesso a professores mais endinheirados e que tinham um lugar para ensinar. Mas o Magister Lude só tinha esse lugar público, né? Então a palavra trivium tem uma origem bem humilde, né? Só que ela começou a ser usada, com o decorrer do tempo, como um sinônimo de educação básica, ou digamos assim, do começo, né? E daí vem o sentido do adjetivo trivial, né? Quer dizer, ah, isso é uma matéria trivial, quer dizer, todo mundo sabe. Isso daí faz parte da cultura básica das pessoas, né? Então, o adjetivo trivial veio já deste uso consumado, consolidado da palavra trivium e do seu respectivo adjetivo, para significar a educação de base. Só que aconteceu que, no começo da Idade Média, a palavra começou a ser usada para designar a educação básica dos cristãos. E esta educação básica dos cristãos, ela era baseada nas instruções de Santo Agostinho, principalmente, que eram bastante rigorosas. Santo Agostinho acreditava que os cristãos tinham de ter uma formação literária muito boa. Então, a palavra trivium começou a ser usada para essas instruções de Santo Agostinho, e as instruções dele eram basicamente as instruções dadas para os níveis superiores da educação antiga, né? Então, foi assim que a palavra trivium foi ganhando esse sentido que ela tem hoje, que é o sentido de uma educação humanística, digamos assim, né? Esse sentido foi adquirido ali na Idade Média. Bom, então, o que que queremos dizer hoje quando dizemos esta palavra, então? Em primeiro lugar, nós queremos dizer o sistema de educação tradicional, né, consolidado na Idade Média, que consistia de três disciplinas: uma chamada gramática, outra chamada retórica e, por fim, uma terceira chamada dialética. Esse sistema, embora tenha sido consolidado na Idade Média, ele já existia parcialmente na Grécia e em Roma. Se vocês quiserem a prova disso daí, vocês assistam o curso que eu dei na Confraria de Artes Liberais, que é um curso em 3 aulas, três aulas longas, em que eu mostro as raízes da educação liberal, como que ela surgiu na Grécia e em Roma, e como que essas disciplinas foram se consolidando historicamente. Na Idade Média, nós já vemos as três disciplinas muito consolidadas, então elas se transformam num sistema pedagógico, né? Só que, então, quer dizer, eu vou partir do ponto de vista medieval. Eu vou escolher esse ponto de vista porque por volta do século XII, XIII, né, na Idade Média, nós temos ali esse sistema totalmente consolidado, inclusive acrescido do sistema do quadrívio, né, que tem também origem em Platão, mas que não era aplicado no ensino da Antiguidade. Passou a ser aplicado no final da Idade Média. Então, quer dizer, o trivium já estava muito bem consolidado nessa época, e por isso eu vou partir dessa forma final, desse momento final dele. Mas eu posso remeter às origens antigas aqui e ali, né? Principalmente para discutir de repente algum conceito mais profundo. Porque afinal os fundadores são antigos, né? Que é o caso das inspirações fundamentais que pertencem principalmente a Platão, Aristóteles, né? Vejam, em primeiro lugar, o trismo se consolidou numa cultura que possuía uma característica muito peculiar, porque ela era uma cultura de matiz ou de alma cristã, né? Acho que ninguém questiona que a Idade Média, culturalmente, ela exala cristianismo, né? Porém, ao mesmo tempo, trata-se de uma cultura em que todas as pessoas letradas possuem uma formação pagã. O que que isso quer dizer? Eles são cristãos, a religião deles é cristã, eles compreendem as coisas de modo cristão. Porém, os autores que eles estudam, quando eles querem entender alguma ciência, geralmente não são autores cristãos. Ou quando são autores cristãos, eles estão diretamente baseados nesses autores pagãos. Então, quer dizer, nós temos uma fusão muito esquisita ali de cristianismo com paganismo, que é a cara da Idade Média, né? Que a Idade Média é essa civilização nova, que não é mais a civilização antiga, mas que decidiu, por algum motivo, absorver a civilização antiga o máximo que fosse possível. Então é uma situação historicamente muito interessante. Eu falei disso na minha primeira palestra no Instituto Lux et Sapientia, Introdução à Literatura Latina, sobre a formação da cultura medieval, como é que aconteceu. Veja, então quer dizer, o trismo surge nesta atmosfera. E uma característica central desse momento, dessa cultura, é a imaginação das pessoas, que é totalmente regulada por um modelo do cosmos inteiro, que é uno. Então, o que que eu quero dizer com isso? Eu separei aqui algumas imagens, né? Se alguém não estiver me ouvindo bem, essa é a hora de falar alguma coisa no chat, certo? Nos comentários aí. Acho que não, né? Acho que tá tudo bem. Então, eu separei algumas imagens aqui, que eu vou jogar aqui para vocês, vamos ver se dá tudo certo. Acredito que vocês estão vendo a imagem e me ouvindo, né? Isso deve estar acontecendo, suponho eu. Acho que sim. Então, notem. Que imagem é essa aí que eu coloquei para vocês? Esta imagem é o planisfério ptolemaico, quer dizer, é um modelo pode-se dizer um modelo do sistema solar, né? Usando uma linguagem meio anacrônica, mas que pretende ser, até certo ponto, um modelo do universo inteiro, né? Já esclareço melhor o que que isso quer dizer. Aqui vocês podem observar, eu vou apontar aqui. Vejam, aqui no centro, né, vocês veem a Terra, certo? E aí notem como bem aqui no centro, talvez vocês não estejam vendo muito bem, mas aqui nós temos a água e terra, né? Nós temos o mar, nós temos os continentes. Logo depois nós temos uma camada de nuvens, se vocês estão vendo aí bem, né? Que representam o elemento ar, né? Em seguida nós temos o fogo, né? Talvez vocês até possam confundir isso daí com o sol, mas não é o sol não, é a terra, né? E esse fogo que está aí é o último dos elementos que coincide com o orbe da Lua. Logo depois vocês têm uma série de esferas. É importante notar para vocês que isso daqui não são círculos, tá? Isso daqui são esferas. Vocês estão vendo no modelo bidimensional, mas na verdade trata-se aqui de esferas tridimensionais, tá? E a Terra é a primeira, lá no meio, né? E depois nós temos várias esferas que são representadas pelas órbitas dos planetas, né? Começando pela Lua, né? Aí o planeta sendo usado numa acepção mais abrangente, que era a acepção da palavra sider na Idade Média, né? Então, vamos usar planetas aí no, abrangendo a Lua, o Sol, etc. Embora a Lua seja um satélite, o Sol seja uma estrela. Reparem então que nós temos aí várias esferas e uma esfera está dentro da outra. Né? Estão percebendo isso daí? Vou conferir aqui só. Está todo mundo me ouvindo? Parece que está todo mundo me ouvindo. Muito bem. Então uma esfera está dentro da outra. Né? E daí você tem a esfera da Lua, a esfera da Terra está dentro da esfera da Lua. Né? Depois nós temos a esfera de Mercúrio, a esfera de Vênus. Né? A esfera do Sol, a de Marte, né? Depois Júpiter e por fim Saturno. Então são várias esferas, uma dentro da outra. Vejam que interessante isso. Né? E depois, aí vem a questão do universo, né? Porque isso é um modelo do universo, mas cadê o resto? Né? Bom, o resto a gente não sabe. Talvez Ptolomeu dissesse, né? A gente não sabe como é o resto, mas tem outras esferas, né? Então, temos outras esferas lá para cima, a gente não sabe exatamente quantas são, né? E, rigorosamente, quando você chega ao infinito, nós temos o quê? O chamado primum mobile, que significa, digamos assim, a primeira coisa móvel, que seria a grande esfera, e que às vezes também é chamada de Deus, certo? Então, primum mobile seria o primeiro motor. O motor imóvel, aquela coisa que vai movendo todo o resto do universo. Então, quer dizer, nós temos uma grande esfera que é Deus, e dentro de Deus, uma infinidade de esferas menores, umas dentro das outras. E como é que o universo se move? Como é que o universo funciona? Cada mínima coisa no universo funciona porque um dia, em determinado momento, né, Deus deu um comando, Deus mexeu, a maior das esferas, e a maior foi mexendo a menor, até chegar, as maiores foram mexendo as menores, né, até que finalmente um eco da ordem divina chegou aqui, nesse fim de mundo chamado Terra. Né? Então, quer dizer, onde Judas perdeu as botas. Aqui na Terra, então, a ordem de Deus ecoa por último. E, de fato, quando dizem que na Idade Média as pessoas pensavam que a Terra ficava no centro do universo, elas de fato imaginavam a Terra no centro do universo. Mas a ênfase não era, talvez, como você tenha imaginado quando você ouviu essa informação, quer dizer, que nós éramos muito importantes porque ficávamos no centro do universo. Na verdade, nós somos muito miseráveis, né? De certo modo, somos importantes, mas ao mesmo tempo somos muito miseráveis porque ficamos exilados, né? Na máxima distância possível de Deus. Né? Deus está lá, né? No infinito, nós estamos aqui no meio, que é o ponto mais distante possível. Então a imaginação medieval tinha um pouco essa ideia de que nós somos mandados para um exílio, né? Aqui na Terra. E, de fato, a terminologia cristã em relação à vida do homem na Terra usa vocábulos como peregrinos, né, estrangeiros, exilados, e assim por diante. Então a imaginação medieval era essa mesmo. Todo mundo está me ouvindo bem, né? Aqui tá marcando que vocês estão conseguindo me ouvir. Né? Então acho que estão. Estou de olho aqui. Bom, então quer dizer que você tem esferas dentro de esferas. Tem uma outra imagem que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui. Nil sine Deo. Em latim, isso quer dizer nada sem Deus. E daí você tem aqui no desenho uma esfera pendurada numa corrente. Essa esfera aí é o universo inteiro. Tá bom? Não é a Terra, não. Isso aí é o cosmos. Vocês podem ver o zodíaco ali, né? Como se fosse um cinto enlaçando o cosmos. Então, essa é a grande esfera, né? Essa esfera está presa a uma corrente. Essa corrente está sendo manipulada por uma mão que está saindo de uma nuvem. Essa mão é a mão de Deus. Então, na imaginação medieval, o que que acontecia? Deus, o primum mobile, né, mexia os seus dedinhos e fazia com que a esfera maior, né, que está presa ali por uma corrente, né, que envolve a esfera toda, se mexesse. Ele causa algum movimento na esfera maior. Esse movimento vai sendo transmitido às esferas interiores até por fim chegar ao nosso plano sublunar, e afetar as nossas vidas. Então, isso quer dizer o seguinte: desde o movimento de Saturno até o movimento do Sol, né? E daí hoje vocês. Eu vou retirar a imagem aqui. Daí hoje vocês dizem: mas o Sol não se mexe. Quem disse? Quem disse que o Sol não se mexe? Né? Em relação a. Se você tomar o Sol como centro, de fato ele não se mexe. Né? Mas quem disse que o Sol é o centro do universo? Né? Então, quer dizer, desde todos os movimentos possíveis, né, de todos os astros no universo, inclusive o da Terra, né, todos eles então são resultado de uma ordem divina que é dada no infinito, né, e que afeta todo o universo, como se fosse por ecos ou vibrações. E como o intelecto divino é infinito, isso não quer dizer que Deus não planejou algum desses movimentos. Ele planejou todos, né? Ele deu a primeira ordem pensando em todos os ecos que ela teria. Então, quer dizer, desde o movimento de Saturno até, por exemplo, a morte de um ente querido de alguém aqui na Terra, ou alguém ficar doente, ou tem uma tempestade, ou qualquer coisa do gênero, um terremoto. Tudo isso daí foi emitido por uma ordem divina no infinito, que foi ecoando das esferas superiores para as esferas inferiores, até chegar aqui. Certo? O nascimento de uma pessoa, uma gravidez, tudo, tudo, tudo, tudo, né? Tudo é resultado de uma ordem dada lá na esfera superior, no primum mobile. E, portanto, existe alguma relação entre você ter ficado doente e o movimento de Saturno. Por que que existe essa relação? Porque eles acreditam em astrologia. Porque se Deus mandou, ele mandou, né? Então, quer dizer, nada sem Deus. Nil sine Deo. Este é o lema medieval que vocês viram ali. Isso quer dizer que qualquer ordem de Deus ecoa pelo universo inteiro. Então existe alguma relação, alguma ligação entre tudo e tudo. Estão entendendo? E é por isso que existe alguma relação entre os animais e nós. Existe uma relação entre as estrelas e nós. Existe uma relação entre tudo, né? Os minerais, né? Qualquer coisa que você tome da natureza pode ser conectada às vidas humanas, porque ela também faz parte do plano divino e o plano divino interliga todas as coisas. Tá bom? Então, quando. Eu toquei nesse assunto da astrologia. Quando se fala de astrologia na Idade Média, você não pode pegar a sua imaginação do século XXI, que vê horóscopo no, na televisãozinha lá do ônibus, do metrô, né? Ah, hoje, né, é um bom dia para tomar um vinho, né? Tá. Você não pode pegar aquilo ali e dizer: ah, não, eles acreditavam nisso. Porque isso que você vê no jornal, no, no, na TV, Buzz e assim por diante, isso daí é um fenômeno da New Age do século XX, foi criado na Califórnia, certo? Tem nada a ver com Idade Média isso daí. Inclusive, tem uma série de problemas, de diferenças teóricas também, né? E eles mesmos gostam de dizer que são muito diferentes dos medievais. Então, astrólogo. O nome astrólogo hoje em dia não significa a mesma coisa. Na Idade Média, astrólogo era um astrônomo, em primeiro lugar. Era o cara que observava os astros. Agora, para ele, não necessariamente ele tinha que supor que havia uma distinção entre observar os astros e achar que tinha alguma relação com a vida humana. Agora, quais eram essas relações? Era uma coisa que tinha que ser estabelecida, claro, cientificamente, do mesmo modo que ele observava os astros. Então, não existe essa, não existia, por exemplo, na Idade Média, essa coisa da interpretação psicanalítica dos astros, porque não tinha psicanálise, né? As coisas não eram entendidas desse modo, né? Mas, por exemplo, um exemplo muito simples: se é inverno, isso tem alguma coisa a ver com os astros, que é a posição do Sol em relação à Terra, né? Se é inverno e você se sente mais recolhido, você sente uma necessidade de se recolher mais, de ficar em casa, não tem nenhuma relação entre o movimento, a posição do Sol e o seu sentimento de querer ficar recolhido? Existe, né? Então, para um homem na Idade Média não tinha essa dificuldade aí de, ah, mas será que tem uma relação? Não, claro que tem uma relação, evidentemente, né? O movimento dos astros tem alguma relação com a Terra, né? Agora, a interpretação psicanalítica é outra história. Aí você precisa viajar um pouco na maionese. Então, quer dizer, quando falam de astrologia na Idade Média, querem dizer isso, né? O próprio Ptolomeu também, os comentários deles, astrológicos, entre aspas, são comentários nesse sentido. No sentido de que você entende os astros como parte do plano divino e você entende os seres humanos como parte do plano divino. Então, não tem nada necessariamente que dos outros. Uma ordem divina ecoa em todos os planos, né? E nesse sentido aí, todo mundo sempre acreditou nisso, né? Então, quer dizer, Platão acreditava nisso, São Tomás de Aquino acreditava nisso, todo mundo acreditava nisso, né? Isso daí é um fato comum da civilização antes do século XVIII. Isso faz parte de uma unidade, de uma visão una da realidade. Quer dizer, na imaginação do homem medieval, tudo faz parte da mesma coisa. Por que que eu estou dizendo isto, né? Eu falei, mas não sei se isso foi cortado. Eu estou dizendo isso porque o modo como você vê a realidade influencia diretamente aquilo que você quer, o modo como você quer educar as suas crianças. Diretamente. Muito mais do que talvez vocês estejam supondo agora, né? Por exemplo, vocês viram ali no centro daquele esquema, daquele desenho, vocês viram que a Terra estava dividida em elementos. E vocês notaram que havia terra e água no centro, depois ar e por fim fogo. Vocês percebem que existe uma hierarquia nisso daí? Que uns estão acima dos outros, e por fim vem a Lua e aí depois os outros astros. Então, quer dizer, tudo funciona de modo que os superiores estão mais para fora e os inferiores estão mais para dentro, né? Então vamos falar um pouquinho agora disso, mais aplicado à educação. Quer dizer, uma vez que você supõe, você tem esse lema, nil sine deo, quer dizer, não existe uma separação 100% real, 100% eficaz entre a alma do mundo, a alma do cosmos, que é Deus, e o corpo do mundo, que é o que a gente chama de universo. Essa separação não é totalmente não é totalmente real, quer dizer, existe uma divisão, existe uma diferença, mas as duas coisas funcionam de modo interligado. Deus não está fora do universo. Deus abrange o universo. O universo está dentro de Deus, né? Ou como diz São Paulo Apóstolo, nele vivemos, existimos e somos, né? Esta é a imaginação medieval, né? Nil sine deo. Então, lembrem-se disso porque isso vai ajudar a entender todo o resto agora, né? Então, quer dizer, a primeira coisa quando você pensar em educação, você vai pensar o que é a natureza humana. Então, a natureza humana não é assim tão diferente da natureza do resto do universo. Quer dizer, o homem também é composto de diversos elementos, e esses elementos não podem ser totalmente divididos uns dos outros, existe uma relação entre eles, né? Então você tem uma visão una do homem, como você tem uma visão una do cosmos. E em socorro dessa visão una do homem, vem o pensamento de Aristóteles, que foi adotado pelos medievais. Geralmente, às vezes se diz que os medievais não sabiam nada de Aristóteles. Não é verdade. Eles não liam Aristóteles no original. Eles não liam nem Aristóteles durante muito tempo. Até que Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino resgataram Aristóteles, né? Mas, embora não lessem as obras de Aristóteles, havia muita influência indireta de Aristóteles, principalmente nas obras de um cristão chamado Boécio, né? Foi muito influente pedagogicamente na Idade Média. E o pensamento de Aristóteles foi então influenciou o neoplatonismo no final da antiguidade e por fim influenciou os cristãos de modo indireto, mas puro, né? A teoria chegou intacta, né? E Aristóteles vem em socorro dessa concepção una do universo, né? Dizendo o homem também possui uma estrutura múltipla, mas que ao mesmo tempo é una, né? Como? Isso está no livro De Anima, né, sobre a alma, que é o Tratado de Psicologia do Aristóteles, em que ele nos diz o seguinte, basicamente. Vejam. Na natureza, nós vemos seres que são animados e inanimados, né? Então, as pedras, por exemplo, não possuem alma. Por quê? Porque elas não possuem nenhum tipo de vida própria, elas não fazem nada por conta própria. Elas são objetos totalmente passivos. Existem porque foram colocados lá e não sofrem nenhuma mudança por força interna, né? Agora, e as plantas? As plantas crescem. E quem é que faz elas crescerem? Elas crescem por conta própria. Então, elas possuem uma vida interna. Elas possuem algo que as individualiza, né? Elas agem de algum modo sobre o mundo por conta própria, elas possuem uma força interna. E isso Aristóteles chamou de alma, né? Então, as plantas, nesse sentido, possuem alma, no sentido do Aristóteles, né? E o que outros seres possuem alma? Aristóteles foi vendo que, então, havia os animais, né? Os quadrúpedes, as bestas, né? E havia os homens também, né? Que esses daí também possuíam alma, também se moviam e faziam algumas coisas por conta própria. E vejam que interessante, Aristóteles notou que havia uma hierarquia entre esses seres. Por exemplo, que as plantas possuíam menos funções do que os animais e do que os seres humanos. As plantas conseguiam se alimentar por conta própria, né? E elas também conseguiam se reproduzir. Então, quer dizer, a planta se alimenta, cresce e se reproduz. Aristóteles viu que essas eram basicamente as funções da planta. E todas as plantas têm essas funções. E Aristóteles percebeu o seguinte: veja que interessante, os homens e os animais também têm essas funções. Todos têm essas funções. Se você tem alma, você tem essas funções. Se você tem vida, você tem essas funções. Interessante. E aí ele reparou então que os animais, além de terem essas, tinham algumas outras. A mais óbvia é que os animais se locomovem. Eles andam, né, se mexem, se deslocam espacialmente, né? Mas além disso, os animais têm sensibilidade, né? Eles sentem as coisas. A planta sente coisas? Não. A planta pode até reagir a vibrações, mas ela não tem um aparelho nervoso e não responde de modo nervoso, né, a estímulos. Ela reage de modo puramente físico. Os animais já não, eles possuem um sistema nervoso, um cérebro, e este cérebro responde aos estímulos externos de um modo peculiar. Aristóteles não sabia nada disso, mas ele entendeu, ele viu de fora e entendeu que tinha uma diferença. Então ele disse que os animais possuíam sensibilidade e um tipo de imaginação, né? Por exemplo, se você tem um bichinho aí na sua casa, você já deve ter reparado que ele sonha, né? Quem tem gato, cachorro, gato, cachorro sonham, né? Se eles sonham, isso quer dizer o quê? Que eles recebem impressões do mundo externo, eles retêm essas impressões e depois elas voltam. Daí ele sonha que está correndo, né? Ele sonha que está comendo. Né? Tem uma série de sonhos que os bichos têm que a gente consegue perceber de fora. Tá bom? Tá tudo bem, todo mundo me ouvindo, né? Tudo ótimo. Então, aí o Aristóteles falou que interessante, né? Agora veja que engraçado. Essas funções que os animais têm, os homens também têm. Olha só, então os homens também se locomovem, né? E os homens também têm sensibilidade, memória e imaginação. Mas, aí vem o pensamento óbvio, eles têm essas coisas também, mas eles têm uma outra coisa que os quadrúpedes e os pássaros não têm. E o que é que os homens têm? Tem uma série de faculdades que os homens têm que os outros animais e as plantas não possuem, mas que a gente pode resumir mais ou menos no, no Na palavra razão. Então a gente pode dizer que o homem tem razão, o homem tem espírito, alguma coisa assim. E o que a gente chama de alma hoje em dia, principalmente dentro da cultura religiosa, está diretamente ligado a isto, a ter razão. Então, quando se diz que os animais não têm alma, o que a gente quer dizer é que eles não têm uma alma racional, né? E, inclusive, do ponto de vista neoplatônico, isso tinha muito a ver com a imortalidade da alma. Quer dizer, pelo fato do homem ser racional, a gente deduz que ele é imortal. Os outros animais, como não têm racionalidade, então a alma deles seria transitória. Mas a nossa não, a nossa permanece, e um sinal disso seria a razão. Mas o que vem ao caso aqui para a educação é que, do ponto de vista do Aristóteles, então ele percebeu que havia uma hierarquia. Vejam como isso daí não deve ter apelado à imaginação dos medievais, que viam uma hierarquia no cosmos inteiro, né? Ele viu uma hierarquia. Ele falou: olha só, as plantas têm menos, os animais têm as mesmas coisas que as plantas, só que têm mais, e os homens têm a mesma coisa que os outros têm, só que têm mais. Então você tem uma pirâmide aí, né? Você tem uma hierarquia. O que está em cima tem as mesmas coisas que o que está embaixo, só que tem algo mais. Então tem 3 graus de alma. E isso quer dizer que o homem é em parte planta e em parte bicho. Tem 3 níveis no homem, né? E lembram do que eu falei sobre a unidade, né? Então quer dizer, para o medieval tudo era ligado. Você não podia separar totalmente uma coisa da outra, as coisas inferiores das superiores, porque elas se comunicavam. Pois é. Então isso quer dizer que, do ponto de vista de um medieval, iluminado pela psicologia aristotélica, o homem tem que ser educado nesses 3 graus. Certo? Ele tem que ser educado como planta, como bicho e como homem. Por fim, como homem. E a gente vai percebendo, na perspectiva, então, né, trabalhando nessa base da imaginação medieval, que se você quer chegar à alma racional do homem, você acaba tendo que passar pelos primeiros níveis. Por quê? Porque um complemento da psicologia aristotélica nos diz que tudo o que chega na inteligência do homem, ou seja, na alma racional, passa primeiro pelos sentidos, depois pela imaginação, né, pela memória, e só lá no final é que ele é depurado e transformado num conceito da razão, ele é intuído pela razão. Então, isso quer dizer que se você quiser ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa, primeiro você tem que fazer o que eu fiz agora no comecinho, você tem que mostrar uma figura. Fala: olha, tá vendo aqui, né? Imprimir aquilo na imaginação da pessoa e depois ajudar a pessoa a depurar aquela imagem até que ela entenda, que ela aprenda uma forma por trás da imagem, né? Eu não vou me delongar muito aqui. Esses dois assuntos, às quais acabei de fazer menção, que é a cosmologia tradicional e a psicologia aristotélica, eles são bem mais complicados, dá para entrar muito mais fundo nisso daí, mas não é o nosso objetivo. Eu estou querendo plantar uma sementinha, né, digamos assim, para que as coisas que eu estou falando aqui, que eu vou falar aqui a respeito de educação mais prática, não caiam no vácuo. Quer dizer, eu quero que vocês tenham. Eu estou trabalhando um pouco a imaginação de vocês, né, para garantir que vocês vão entender bem o que eu vou falar em seguida. Para que essa coisa prática não fique uma coisa estúpida. Porque a prática, às vezes, né, se for prática demais, fica estúpida. E daí você não consegue pensar por conta própria. E a intenção, então, é que vocês aprendam de fato os princípios. A partir disso daí, todas essas duas noções, a unidade do cosmos e a unidade da psicologia humana, né, em diversos graus, a partir dessas noções, você desenvolve facilmente um modelo de educação que começa, então, no nível mineral e vegetal, né. Isso aí aparece bastante na Idade Média, né? Não vou discutir iconografia aqui, mas tem muito desenho mostrando o sábio percorrendo a escada dos elementos da natureza, começando nos minerais, indo até a alma racional. Então, quer dizer, o que que você faz com uma criança? Primeira vez que você vê uma criança, o que que você tem que fazer com ela? Primeiro, você tem que alimentá-la. Não é isso? Senão não vai chegar a lugar nenhum. Ela tem que crescer. Tem que ter alimento e tem que crescer, né? Em segundo lugar, nós chegamos ao nível animal. Aqui a coisa complica. Quer dizer que a criança ela vai desenvolver uma vivência sensorial e imaginativa. E é em cima dessa vivência sensorial e imaginativa que ela vai entender alguma coisa algum dia. Certo? Então, isso quer dizer, por exemplo, que para cada coisa que você quiser que uma criança entenda, antes ela tem que ter tido uma imagem de algum efeito dessa coisa. Tudo bem? Bom, então a partir daí você tem que ter uma atenção especial para o corpo da criança. E os medievais entendiam uma coisa. Os medievais, os antigos, todo mundo, menos a gente, entendia uma coisa. Que é o seguinte, o corpo não significa só a mão, o pé, né? Dentro do corpo acontece um monte de coisa. Aí hoje em dia os caras disseram, olha, nós descobrimos a química. Aí tem a bioquímica. Então agora nós descobrimos que o corpo influencia a mente das pessoas. Meu Deus! Né? Mas é uma descoberta, assim, né? Quer dizer, olha, por exemplo, as pessoas amam porque liberam uma substância aqui chamada ocitocina. Nossa, cara, você descobriu isso, né? Mas. Santo Agostinho já dizia que o amor era uma paixão que acontecia no corpo. Né? Mas não, os caras descobriram isso hoje. Né? Então, quer dizer, você tem que ter atenção para as coisas que acontecem no corpo da criança. Isso diz respeito não apenas ao exercício físico, que é importantíssimo. Quem está fazendo, quem teve algum contato aí com os cursos do Carlos Nadalim, né, já sabe perfeitamente disso, que a atividade física é uma coisa muito importante para o desenvolvimento da criança pequena, né? Ela tem que adquirir domínio sobre o próprio corpo. E isso é uma coisa que ajuda, inclusive, depois a desenvolver as noções abstratas, né? De harmonia, etc. Os gregos também ensinavam música, né? Desenvolver a audição, para a criança ganhar a percepção dos diferentes sons, né? Mas além disso daí tudo, né, do uso dos sentidos, da educação dos sentidos, né, que deveria ser uma educação que induzisse a criança à harmonia e não ao caos, né, deveria criar uma noção de ordem prévia na criança para facilitar que ela entendesse essa noção de modo abstrato depois, né, para dar um exemplo disso, né, e de como isso é totalmente relegado hoje na educação. Hoje se fala de estimular sensorialmente a criança, e daí você compra aqueles aparelhos eletrônicos que tocam umas músicas desafinadas, horríveis, né? Umas músicas com umas notas extremamente agudas, né? Um negócio irritante. Por quê? Porque impressiona a criança. Você liga a televisão, liga um desenho infantil e aquelas cores para tudo quanto é lado, é uma multiplicidade de cores que não acaba nunca, né? Aquilo ali, se a criança for epilética, vai ter um ataque, né? É, desenho infantil hoje em dia, assim. Por quê? Para estimular, para a criança ficar ligadona, né? Aí você fala, ah, está estimulando sensorialmente. Mas você está estimulando sensorialmente, o que que você vai ensinar depois em cima disso daí? Você vai tentar fazer a criança perceber o quê? Que o mundo é um caos? Porque é o que parece, viu? Pelos estímulos que ela está recebendo, parece que o mundo é um caos. Que nada tem ordem, nada tem sentido. Que as coisas não têm relação umas com as outras, né? Os desenhos infantis hoje também representam situações de modo caótico. Não tem nenhuma conexão causal entre uma coisa e outra, né? Tá esperando que aconteça uma coisa, acontece outra. E é absurdo, é o jogo do absurdo. Tentam ser humorísticos, né? Mas, de fato, o que é o princípio da psicologia da imaginação seria que a criança recebesse uma impressão imaginativa de que o mundo é ordenado. Certo? Para que depois ela consiga entender qual é a ordem, de modo mais intuitivo, de modo mais abstrato, né? Mas a princípio ela deveria ter a impressão de que o mundo é ordenado. Deveria corresponder mais ou menos à ordem do mundo o que ela recebe imaginativamente, né? Então daí essas noções meio óbvias de que você deveria educar uma criança com música boa, né? Com pinturas bonitas, né? E assim por diante, porque a ideia é ela criar uma noção da ordem da realidade. Aquilo é um espelho que ajuda ela a entender a ordem da realidade. Ajuda a refletir de modo mais simples. Do mesmo modo, é importante a criança saber por meio de imagens que existe vida e morte, né, que existem os opostos, né, o bom e o mal, o vivo e o morto, e assim por diante, porque um dia ela vai entender isso de modo mais abstrato. Certo? Então isso é educação da imaginação, educação sensorial. Não é você ficar estimulando loucamente a imaginação da criança com qualquer coisa que apele, que prenda a atenção. É o contrário, né? Não precisa prender a atenção, né? Prender a atenção é algo que é bom para nós como pais, né? Que a criança não enche a paciência, fica lá vendo televisão, né? E não enche a nossa paciência. Mas para a criança não é isso que é bom, não é agradá-la sempre. Mas, às vezes é forçá-la a observar as coisas como elas são, né? E as histórias infantis, os bons desenhos infantis, etc., eles mostram uma versão mais simplificada do mundo, né, que corresponde melhor às expectativas das crianças, assim, que não é tão chocante para as crianças, mas que já dá uma ideia de como são as coisas no mundo. Agora, se não tem nada a ver, aí começa a ficar mais complicado, né? Então isso seria educação sensorial. Mas além disso, deveria haver uma preocupação com a educação do temperamento ou das emoções. E o temperamento e as emoções não são exatamente os mesmos para todos os seres humanos. Então há aí uma preocupação em você moldar ou em você facilitar a vida física da criança para que a vida intelectual dela um dia seja mais proveitosa. Então, e daí você tem um esqueminha que era bastante usado desde Hipócrates, que é médico grego, né? Desde Hipócrates existe esse esquema, que é um esquema de quatro temperamentos que correspondem a quatro elementos. Lembra que eu falei que tinha os quatro elementos lá na Terra e que isso era importante? Lá naquele planisfério ptolomaico? Pois é. Então, os quatro elementos voltam, né? Esse é o sentido do símbolo, né? O símbolo, ele vai sendo reutilizado em diversas camadas de sentido, né? E ele confere a sensação de que o mundo de fato é ordenado, porque aqueles traços se repetem em diversos fenômenos. Então, os mesmos traços que se repetem na organização física da Terra, eles aparecem de algum modo na constituição física das pessoas. Então, o homem, de certo modo, é um microcosmo, é um universo pequenininho, né? Analogamente. Isso daí é muito importante, né? E quais são esses temperamentos, então? Bom, os elementos são fogo, terra, água e ar, né? E nós temos então os temperamentos, que receberam os nomes tradicionais de colérico, que corresponde ao fogo, né, o melancólico, que corresponde à terra, o fleumático, que corresponde à água, e o sanguíneo, que corresponde ao ar. Esses nomes têm a ver com substâncias que se supunha que havia no corpo, né, e que regulavam os humores das pessoas, os temperamentos das pessoas. Por exemplo, se supunha que o fleumático tinha um elemento chamado fleuma, um elemento químico no corpo, que simbolicamente corresponde à água. Não é que é água, não é fisicamente água, simbolicamente corresponde à água. E essa fleuma, ela criava certos traços de temperamento, né? Hoje a gente vê as coisas de modo diferente, a gente complicou bastante essa coisa da substância que tem dentro do corpo. Mas essa terminologia dos temperamentos ainda vem sendo utilizada em psicologia, né, numa disciplina chamada caracterologia, e vem sendo utilizada cientificamente, né, não é nada esotérico, nada místico assim, né, no uso dessa terminologia. Terminologia que, embora não seja mais usada pela medicina, é usada por disciplinas relacionadas à psicologia. Né? Às vezes complexificada. Né? Mas a base dela, então, seria essa base dos quatro elementos. Isso quer dizer o seguinte, que algumas crianças, elas parecem um pouco mais com fogo. Que crianças são essas? São as crianças que, por exemplo, são impetuosas, são violentas, agressivas, né? Mas ao mesmo tempo também são empolgadas, né? Têm energia para fazer muitas coisas, não param quietas. E assim por diante. Essas crianças é como se elas tivessem fogo. E elas são chamadas coléricas, né? Nós temos algumas outras crianças que manifestam uma curiosidade muito grande por todas as coisas, né? Vontade de ver coisas diferentes o tempo inteiro, né? São boas de conversa, né? Gostam de conversar. São intelectualmente vivas. Essas crianças seriam as crianças de ar, que têm um traço aéreo, né? Disperso, mas ao mesmo tempo expansivo, interessado em tudo, né? Depois nós temos crianças fleumáticas, quer dizer, crianças de água, que são aquelas crianças que demonstram um temperamento muito, muito tranquilo, muito como é que se diz? Muito pausado, muito passivo, né? Que não fazem muitas coisas por conta própria, que olham o que você está fazendo antes de tomar uma decisão, né? Se baseiam no que os outros estão fazendo, que tem a curiosidade despertada ao ver outras pessoas demonstrando interesse em algo, são crianças mais sociáveis, né? Se esforçam muito para agradar os outros, né? Ao mesmo tempo são crianças preguiçosas, mais lentas, né? Essas crianças teriam um temperamento aquático, aquoso ou fleumático. E por fim nós temos as crianças de terra, que seriam as melancólicas e que têm um temperamento sombrio, reservado, né? Quieto, né? Que não se envolvem muito com as outras pessoas, né? Olham com desconfiança, né? Não gostam de estranhos e assim por diante. Então, esses quatro temperamentos, eles manifestam quatro tipos digamos assim, de tendências humanas, né? E normalmente, claro, as pessoas manifestam esses temperamentos em graus diferentes. Alguns são extremamente, coléricos, outros são coléricos, mas tem um pouquinho de fleumático ali, né? Então, nem sempre é uma coisa extrema, assim, né? Mas geralmente você vê algum desses elementos que está sobressaindo. Na medicina antiga, eles achavam que todas as doenças eram excessos ou falta dessas substâncias. Então, por exemplo, quando a pessoa tinha febres muito altas, né, elas achavam que era o fogo que estava em excesso, né, e daí elas passavam alguma espécie de alimento que resfriasse o corpo, né, e funcionava, né? Funcionava em boa parte dos casos fazer isso daí. Ou o contrário, né? Às vezes a pessoa estava muito seca e daí precisava dar alguma coisa aquosa para ela, né? Em matéria de educação, a coisa é muito mais funcional, né? Porque em matéria de educação, você percebe que você tem que educar a criança para que ela não chegue ao excesso do temperamento dela. Então, você tem duas armas, né? A primeira arma é uma arma de longo prazo e a segunda arma é uma arma de curto prazo, né? A arma de longo prazo é a seguinte: se você tem uma criança que é extremamente colérica, quer dizer, é agressiva, ela bate em todo mundo, ela se descontrola emocionalmente, né? Bom, você não quer que ela seja um adulto assim. E, obviamente, isso vai atrapalhar a vida dela em diversas camadas. Então, o que que você faz? O que que você pode fazer por ela no longo prazo, como pai, como mãe, né? Ou como educador? Bom, você tem que limitar os acessos emocionais dela, né? E obrigá-la a experimentar situações, né, em que fique absolutamente claro que um excesso emocional é uma fraqueza. Então, por exemplo, os pais de uma criança colérica, eles têm que enfatizar muito, uma criança que seja excessivamente colérica, eles têm que enfatizar muito no decorrer da educação dela, uma regra que eles têm que ter muito clara é que ela não pode, bater e não pode gritar. Certo? Isso daí é um negócio que tem que ser caracterizado como uma coisa ridícula. Por que ridícula? Porque o colérico é orgulhoso. Então não adianta você dizer que é feio, que ele não liga. Certo? O fogo é orgulhoso, o fogo não é estético. Então, se você disser para ele, ah, isso aí é feio, pode ser que ele nem ligue. Mas se você disser, nossa, isso aí é ridículo, né? Você parece um neném pequenininho quando você faz isso. Ele vai ficar tão envergonhado que ele vai parar de fazer, né? Então a ideia é você restringir os excessos do temperamento, né, no longo prazo. Então a rotina da vida da criança tem que ser uma rotina que não permita que ela passe desses excessos, né? À medida que você vê que ela vai demais para aquele lado, você tem que cortar. Ao mesmo tempo, você tem que ser extremamente paciente, porque você sabe que aquilo é uma coisa do temperamento dela. Então se ela faz, você briga, você restringe. Mas você tem tolerância porque você sabe que é uma luta para a vida. Do mesmo modo que você também tem o seu temperamento e tem que lutar com ele para a vida, né? Se você tem, por outro lado, uma criança melancólica, né, uma criança que é muito voltada para si mesma, quer se esconder do mundo, etc., você precisa forçá-la a entrar em contato com outras pessoas de modo significativo, né? De modo que ela sinta empatia, que ela se conecte às outras pessoas. Você precisa colocar ela em situações. Por exemplo, uma coisa excelente para uma criança melancólica fazer é trabalho voluntário. É ir lidar com pessoas que estão sofrendo, que precisam de ajuda, e ela faz alguma coisa para essas pessoas. Porque daí o que acontece? Ela sai de si mesma e ela não sente que está sendo oprimida, porque ela não está sendo oprimida, ela está ajudando alguém. Agora, se você colocar ela no meio de uma festa, sem sentido, uma coisa que não tem sentido, que é só para ela se divertir, ela não vai se divertir, ela é melancólica, certo? Ela vai detestar aquilo lá. Ela vai se sentir um peixe fora d'água. E não tem motivo nenhum para ela estar ali. Então você precisa dar um motivo para ela estar ali e fazer ela entender, fazer ela se acostumar à ideia de que o convívio social nem sempre é uma coisa sem sentido. Tá bom? De que às vezes o convívio social é uma coisa bacana em níveis mais profundos, porque a criança melancólica assim é profunda. Ela se importa com o que está lá no fundo das coisas. Então você não pode querer que ela se divirta. Quer que ela se divirta, então dê uma situação significativa para ela, né? O fleumático vai ser chorão, preguiçoso. Então ele precisa ter disciplina. Você precisa fazer ele se acostumar à ideia de que na vida a gente tem que levantar o traseiro da cadeira e fazer as coisas. As coisas não se fazem sozinhas. Então, se você fizer tudo o que ele quer, se você der tudo o que ele quer, o fleumático muitas vezes é super simpático. A criança fleumática, ela descobre rapidamente quais são as coisas que te agradam e faz tudo para te agradar, né? Mas se você quiser achar ela muito bonitinha e fazer tudo para ela, ela não vai entender que na vida é preciso ter uma certa atitude. Então, ela precisa se acostumar a isso, né? Isso é uma coisa de rotina, não é uma coisa para você ficar impondo. Na hora para a criança. É uma coisa que a criança precisa se acostumar, né? Porque aquilo é uma luta contra o temperamento dela. É uma coisa que precisa ser feita pacientemente. E no curto prazo, você pode aproveitar o temperamento da criança também. Por exemplo, é sanguínea. Então o negócio dela é o seguinte: bater papo, curiosidade. Né? Ela quer saber as coisas, coisas diferentes. Né? Então, se você quiser que ela se interesse, né, por alguma atividade, basta você mostrar quantas coisas divertidas, diferentes existem naquela atividade, por quantos ângulos você pode ver aqui, né? Ou como que aquela atividade te ajuda a se relacionar com outras pessoas, te dá assunto para falar com outras pessoas, e assim por diante. Uma criança sanguínea, ela vai ler, ela vai gostar de ler. Se você falar dos livros que ela está lendo, depois ela lê 10 páginas, depois você, na hora do jantar, você conversa com ela sobre o livro. Pede para ela te contar, discute o livro, né? Aí ela vai gostar de ler. Por quê? Porque o livro é uma oportunidade dela se relacionar com vocês. Sanguíneos gostam de bater papo, de se relacionar. Certo? São aéreos, né? Eles vivem com a cabeça nas nuvens. Certo? O fleumático. Você quer que o fleumático faça alguma coisa? Então você mostra que isso te agrada. Né? Mostra que você acha aquilo maravilhoso, lindo, que você fica feliz quando aquilo acontece. Que aí o fleumático vai fazer tudo para te agradar. Porque o negócio dele é isso. É isso que faz ele feliz. Né? Então, quer dizer, no curto prazo você pode usar essas características para incentivar, certos comportamentos nas crianças. Só não abuse. Porque se você abusar, ela pode. O temperamento pode se extremar. Você pode incentivar as características do temperamento dela e ela acabar ficando excessivo, né? Então quer dizer, no longo prazo, do ponto de vista disciplinar, você constrói uma situação em que a criança tem que confrontar as tendências dela, né? Principalmente as mais fortes. E no curto prazo você pode manipular, usar os interesses dela, do temperamento dela, para obter um resultado rápido e eficaz, né? Então, isso é importante tanto para pais como para professores que lidam com crianças de diversos temperamentos, né? Eu vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês. Só um momento. Vamos compartilhar aqui. Vejam aqui. Esta imagem também é uma imagem. Essa imagem, se não me engano, é renascentista. Mas ela mostra aí um ser humano dividido em quatro, representando os quatro temperamentos: fleumático, sanguíneo, melancólico e colérico. Então, só para revisar, só para ninguém se esquecer, antes que alguém note, tem um zodíaco aqui, né? Esse zodíaco aí é como eu disse para vocês, eles relacionavam tudo com tudo. Então, o zodíaco aparece em toda parte como um símbolo de qualquer coisa, né? Então, no caso aqui, o zodíaco está representando as estações do ano. Vocês podem perceber que cada estação tem 3 meses e cada temperamento aqui está representado por 3 signos do zodíaco, que correspondem aos 3 meses daquela estação. Então, o fleumático está sendo representado como o inverno, né, que é a água, o sanguíneo como a primavera, o colérico como o verão e o melancólico como o outono. Isso, e aí tem os signos do zodíaco que correspondem a essas estações aí, né? Quando começa a primavera, o signo do zodíaco é Áries, né? E assim por diante. Até chegar a Peixes, que é o final do inverno. Então aqui vocês veem o fleumático, que é de água, né? Inverno. O sanguíneo, que é primavera, porque ele é de ar, né? Então aquela coisa, é que ele tem um pássaro subindo ele da garrafa que está na mão dele, né? Você tem o colérico, que seria o verão, que é de fogo, e você tem o melancólico, que é de terra e que, portanto, é frio e duro, né? E esse melancólico aí seria, então, o outono, que é a estação que representaria esse temperamento. Então, vocês podem usar, evidentemente, dá para entrar muito fundo nesse assunto e de modo muito detalhado, mas eu não posso fazer isso agora, né? Exatamente, porque esse não é o tema da palestra, eu estou tocando nisso de passagem, para auxiliar vocês a imaginarem o quadro geral dos princípios da educação nesse esquema liberal, né, nesse esquema do Trivium. Um livro que vocês podem usar aí para estudar um pouco mais a fundo essa questão, e que não é um livro difícil, é um livro bacana para pais, né? Não precisa ser especialista, pode ser um engenheiro, né? Advogado, não tem problema. E você vai ler e vai entender e acho que vai achar maravilhoso. É um livro aqui de. Eu vou falar o título, depois se vocês quiserem eu passo para vocês por escrito. O título é The Temperament God Gave You, o temperamento que Deus te deu, né? É de um autor chamado Art Bennett. Art Bennett é o nome do autor. É um ponto de vista que ele adota. Esse cara, ele faz uma apresentação dos temperamentos, mas do ponto de vista de um pai, né, do ponto de vista de alguém que convive com crianças, e ele descreve os temperamentos baseados nas crianças, né, em comportamentos infantis. E ele é um autor cristão. Então ele vê os temperamentos de um modo bastante medieval, por isso que eu estou indicando o livro. Porque é desse modo assim, olha, você tem esse temperamento, mas não é assim porque o acaso decidiu, né? É nilsine Deo, nada sem Deus. Então, quer dizer, se você tem esse temperamento, isso faz parte de um plano divino para você. Então, ele aborda as coisas dessa perspectiva semântica, digamos assim. As coisas têm significado e o seu temperamento também tem significado. E você vai lidar com ele como um dom que Deus te deu. Pode até estar meio deteriorado, mas é um negócio para você administrar. Não é algo para você detestar, né, nem para você achar que tanto faz, tanto fez. Né? É bastante bacana a perspectiva dele, né? A perspectiva de fato de um pai ou de um educador. E pode ser inclusive para os pais se conhecerem melhor também, saberem seus próprios temperamentos. Né? Essa disciplina ela é muito rica, pode ser muito detalhada e muito mais útil do que o que eu estou falando, mas esses conceitos de base já dão uma boa ajuda. Né? Eu acho que vocês estão ouvindo isso, já devem estar notando que já dá para fazer coisa com isso daí, né? Mesmo sem muito detalhamento. E todos esses temas que eu estou falando aqui, né, alguns deles, com a cosmologia, já tem gente muito qualificada que está ensinando. No caso da cosmologia, tem o Luiz Gonzaga de Carvalho que está ensinando, dando curso de cosmologia tradicional, e são cursos excelentes. Então não tem necessidade de outra pessoa fazer isso, né? Mas, por exemplo, essa questão dos temperamentos, talvez eu mesmo faça uma coisa um pouco maior focada nisso daí no futuro, né? Mais detalhada, com instruções mais claras e com uma espécie de prática, né? Para transformar isso daí num conhecimento mais eficaz. Mas com esses conceitos de base, esses quatro conceitos aí, já dá para trabalhar. Reconhecer alguns traços do seu filho e, principalmente, partir disso para observar o comportamento dele e para entendê-lo melhor, né? E educá-lo, então, a partir disso. Quando você educa uma criança, a partir do temperamento dela, você está educando a parte animal da criança, a parte física, certo? Sensorial, imaginativa. Essa parte é a parte animal, a parte que os bichos também têm, né? Outra coisa que hoje em dia as pessoas falam, ah, os animais têm sentimentos. Ah, todo mundo sabia disso antes. Né? Claro que os animais têm sentimentos. Isso é evidente. Eles têm corpo. Né? Eles têm sistema nervoso. Então como é que eles não vão ter sentimentos? Lógico. Eles gostam de carinho, evidentemente. Eles não gostam quando você chuta, quando você xinga eles. É lógico que eles não gostam. Eles têm sentimentos, como todos os seres humanos têm. Né? Agora, tem umas coisas que os seres humanos têm que eles não têm. Apenas, mas nós temos as mesmas coisas que eles. Então, é claro que tem uma relação e que tem coisas em comum. Né? Bom, então, a partir desse momento que você passou a olhar para o seu filho, então, como alguém que possui um corpo e que esse corpo tem que ser educado também, agora você pode começar a pensar nas disciplinas mais acadêmicas. Né? A partir deste momento agora. Então, quais seriam essas disciplinas acadêmicas? Aí vem o que a gente chama de trivium mais comumente, que foi uma noção desenvolvida pela Dorothy Sayers, que é uma medievalista, que tradutora de Dante, né, que ela escreveu um artigo chamado Os Instrumentos Perdidos do Aprendizado, um ensaio, em que ela tenta adaptar a teoria medieval para o mundo moderno, e ela cria uma teoria pedagógica no ato. Algumas pessoas leem a Dorothy Sayers e acham que os medievais diziam aquelas coisas. Não é verdade. Aquilo é um sistema dela, é um sistema original dela, inspirado pelas noções medievais. Mas a veracidade daquilo ali é questionável. Aquilo é uma coisa para ser discutida, é um ensaio dela, né? Em que ela fala desse sistema dos três estágios do aprendizado. Tem o estágio do papagaio, né, o estágio dialético, o estágio retórico, né, que teria uma relação com as idades dos homens. É uma ideia muito boa, uma ideia seminal, mas não é exatamente a ideia medieval. É inspirado pela ideia dos três estágios do Trivium, né, que ela adapta psicologicamente para designar três idades do homem. Bom, na Idade Média, a criança ela começava a ser educada por volta dos 6, 7 anos, certo? Então, hoje em dia, a gente começa muito mais cedo. A gente começa com o quê? Com 3, 4 anos, às vezes a criança já está aprendendo a ler, né? E eles ensinavam a criança a ler com 6. E quando a criança aprendia a ler e a fazer as contas básicas, né, as quatro operações, eles começavam a educação literária da criança. O que é a educação literária? Ela parte um pouco dessa ideia da educação da imaginação, ou da educação sensorial e da educação dos temperamentos, né? Mas ela já avança num sentido mais complexo, porque ela já trata ali com códigos e com teorias. Porque quando se alfabetiza uma criança, não dá para dizer que é uma coisa tão simples quanto educar um gato ou um cachorro, né? Porque gato e cachorro também têm temperamento, mas eles não podem ser alfabetizados. A criança pode. Então, quer dizer, nessa altura você já educou a imaginação da criança no sentido mais animal. Você já estimulou os sentidos dela, você já ajudou a criança a andar, a falar, né, a desenvolver os músculos, a usar o sistema fonológico dela e assim por diante. Então, você já fez toda essa operação mais próxima dos animais. E agora você está de fato procedendo a uma disciplina intelectual, que é o que os antigos chamavam de gramática, né? Só que um erro muito comum que as pessoas cometem, atenção aqui, hein? Por favor, atenção para isso. Um erro muito, muito comum que as pessoas cometem quando não entendem muito desse negócio de educação liberal é que elas acham que gramática quer dizer a mesma coisa que a gente chama de gramática hoje. Não quer. Certo? Gramática é a educação literária. Não é estudar o Pasquale. Entenderam? Não é definição de sujeito, definição de predicado. Isso não é gramática no sentido do Trivium. Gramática no sentido do Trivium é, primeiro, aprender a ler corretamente, pronunciar corretamente os sons, né? E proceder por diversos graus de aprendizado até o ponto em que você está fazendo uma espécie de crítica literária. Tá bom? Isso daí é gramática. É educação literária completa, não é regrinha. Que às vezes a pessoa acha que é isso. Ah, não, já decorei a gramática do Pasquale, então passei pelo estágio da gramática. Não, não. Você está usando uma palavra que tem dois sentidos diferentes aí, né? Tem que tomar cuidado com isso. Não é a mesma coisa. A nossa gramática é uma coisa muito mais humilde e muito mais empobrecida. Certo? Então, os três estágios são gramática, retórica e dialética. E na opinião da Dorothy Sayers e de outras pessoas que trabalham com a educação liberal hoje, a dialética tinha que vir primeiro, mas isso daí é uma ideia que eles tiraram da cabeça deles, né? Não é o que era feito nem na Antiguidade nem na Idade Média. Era feito o contrário, a retórica primeiro, a dialética depois, né? Mas aí existe a falta daquele discernimento mais aristotélico de que a dialética é o mais abstrato, então ela tem que vir depois, né? Hoje em dia eles pensam, não, você primeiro aprende a pensar e depois você aprende a se comunicar. Não era assim que os medievais pensavam. Eles pensavam o seguinte: primeiro você aprende a linguagem, que é mais simples, é mais concreto. E depois você aprende a dialética, que é mais abstrato. Certo. Então, uma coisa ajuda a outra. Então, não tem essa ideia de que você aprende a pensar assim, né, dialeticamente, antes de passar pela retórica. Isso é uma ideia mais moderna. Então, esses três estágios representam, então, três graus de abstração, né, no uso da linguagem. E o quadrivium que vem depois, ele supõe esses três graus. Mais uma vez, às vezes as pessoas acham que música, aritmética, geometria, né, que essas disciplinas aí eram as mesmas coisas que a gente chama hoje com esses nomes. Não eram, né? Era um estudo mais filosófico desses assuntos, né? Então, quer dizer, eles exigiam mais, eram estudos mais exigentes, não eram a mesma coisa que a gente estuda hoje com esses nomes. Então, às vezes a pessoa acha que o cara, quando chegava na universidade, depois de passar pelo trivio inteiro, aí ele estudava aritmética, aprendia 2 mais 2 igual a 4. Não é isso, né? Lá na universidade, quando ele estudava aritmética, ele estava estudando a filosofia dos números. Então, ele estava estudando os números numa perspectiva mais complicada, né? E é por isso que se justifica que o Trivium viesse antes, tá? Porque ele tinha que saber todas as distinções de linguagem, tinha que ser capaz de reconhecer uma ambiguidade, tinha que ser capaz de supor diversas interpretações da mesma coisa quando ele estava lendo, né? Ele tinha que ter uma preparação intelectual muito grande para estudar o quadrívio. O quadrívio não é estudar isso, né? Essa aritmética infantil era estudada antes do trívio. A criança era pequenininha, aprendia a somar, dividir, né? Tá? Não, é a mesma coisa. Geometria, né? Quer dizer, fazer tracinho, desenhar triângulo, retângulo, fazer contas, daí também não precisa do trívio todo para você conseguir fazer uma operação dessas, né? Tá? Então, bom, então o que que o Trivium significa, né, estruturalmente, então? Por que que você precisa fazer essas três disciplinas na concepção antiga e medieval? Por que que essas três disciplinas têm prioridade sobre as outras? Primeiro, elas têm prioridade porque elas fazem parte de um todo. Vocês vão lembrar do que eu tinha falado sobre a unidade da realidade, a unidade do conhecimento, né? Então, quer dizer, se nós vivemos num universo uno e que possui uma hierarquia, então a educação tem um propósito. O propósito é chegar no final disso daí, no final dessa hierarquia. É chegar nas coisas inteligíveis, né? É chegar, num certo sentido, em Deus, né? É chegar a contemplar um pouquinho de Deus, né? É lá que a gente quer chegar. O propósito do homem seria esse, ele se desenvolver totalmente até o fim. Então, você não ensinava. Por que que os medievais não achavam necessário, por exemplo, dar a educação matemática que a gente dá hoje para as nossas crianças? Porque eles não estavam preparando as crianças deles para serem engenheiros. Então, elas não precisavam saber a quantidade de coisas que a gente sabe a respeito de matemática se a gente fez um bom curso escolar hoje. Porque, bom, tem aquela pergunta tradicional dos adolescentes hoje, que é: por que que eu estou estudando isso? E geralmente você não tem resposta para dar para a criança quando ela pergunta isso. Você está estudando porque o currículo manda, né? Porque vai cair no vestibular. E depois do vestibular? Bom, aí depende. Se você ingressar em determinadas carreiras, aí você vai usar. Se não, não. E mesmo assim, usar uma habilidade determinada que você aprendeu, usar um tipo de conta que você aprendeu a fazer numa carreira, não tem nenhum significado necessariamente para você. É um jeito de ganhar dinheiro. Mas não, aquilo não diz respeito pessoalmente a você, né? Às vezes diz, às vezes a pessoa tem vocação para coisa, mas nem sempre, né? Às vezes a pessoa tem vocação para ser engenheiro, arquiteto, assim por diante. Mas nem sempre. Às vezes é só uma profissão, a pessoa está lá, um ofício, a pessoa ganha dinheiro com aquilo, né? Então, quer dizer, eles não achavam necessário você dar esta mesma preparação técnica para todas as pessoas, porque eles não viam como uma necessidade que a pessoa aprendesse esses assuntos que parecem de interesse específico de uma profissão, etc. Né? Evidentemente, as pessoas também aprendiam ofícios, mas isso ficava à parte, por exemplo. Se o sujeito fosse um agricultor, ele aprendeu o ofício. O pai era agricultor, ele aprendeu o ofício de agricultor com o pai, à parte. Mas ele não ia para a escola fazer isso. É como se ele ia para a escola estudar uma coisa, e se ele quisesse ter um ofício, ele ia para uma outra escola. Ele ia estudar com a pessoa que ensinava aquele ofício. E hoje a gente faz isso de um modo mais confuso, a gente mistura as coisas, né? A gente não sabe direito o que é ofício e o que é educação. Educação para a profissão e educação para o homem. A gente não separa as duas coisas. E na concepção deles, educação para o homem era necessariamente uma educação que passava por todos esses estágios psicológicos que a gente estava discutindo ali, desde a imaginação até o conceito puro, a contemplação pura, da harmonia do cosmos, né, da sabedoria de Deus e assim por diante, né? O Trivium não proporciona às crianças, por si só, nenhum estágio de sabedoria, elevadíssima e assim por diante. Mas ele proporciona às crianças o seguinte: no fim do Trivium, o jovem deve saber, já está preparado, para perceber naturalmente, sem fazer esforço, as diferenças entre a linguagem e a realidade. Ele sabe manipular a linguagem com tanta consciência que ele não tem problema de comunicação e ele não se confunde com os próprios pensamentos. Então ele pode estudar qualquer ciência a partir dali. Ele vai entender a ciência. Porque ele não vai pegar uma coisa que ele está lendo, misturar com coisa da cabeça dele. Não, o pensamento dele é perfeitamente ordenado. Ele está 100% consciente do uso da linguagem. Então você tem que passar por três níveis de uso da linguagem para isso. Três níveis de dificuldade, né? O primeiro nível é o nível gramatical, literário, em que você compreende a linguagem, assim, a pessoa fala, você entende, né? Você interpreta usando as regras da linguagem e entende o sentido da frase, né? Por exemplo, eu digo assim: amor é fogo que arde sem se ver. Você entende que amor não é fogo, literalmente, mas que eu estou usando uma analogia, que eu quero dizer alguma coisa por analogia. Você entende que você tem que pensar a partir daquilo, chegar num conceito, né? Examinar a sua experiência do amor, comparar com aquela analogia, e assim por diante. Você faz a sua operação toda, isso aí é o nível gramatical, né? Se você quiser escrever ou falar, você também vai usar todos os recursos da língua para se expressar corretamente e para conseguir veicular a mensagem que você quer, né, usando os recursos expressivos que a língua tem. No estágio retórico, você, como jovem, você aprende, não a se expressar, como alguns dizem hoje. Se expressar é o trabalho da gramática, né? Você aprende a falar do modo mais convincente possível a respeito de um dado assunto. A falar o melhor possível, só que o melhor aqui tem um sentido um pouco mais político, mais social. Não é só a linguagem pura, expressar uma ideia, uma imagem, não. Agora você quer tocar as emoções da pessoa, você quer tocar a inteligência da pessoa que está te lendo ou que está te ouvindo e trazê-la para o seu lado. Certo? Então a retórica é uma disciplina sociológica, ela não é uma disciplina linguística. Tá? A língua chegou num nível que é supralinguístico. Agora, a língua não é mais um elemento de comunicação de um para um. Agora, a língua é um elemento social e você está manipulando os preconceitos, né, as confusões, né, você está manipulando todas as categorias sociais que estão embutidas na língua, né? Mas quem estudou um pouquinho de retórica sabe que a retórica não tem só a ver com língua. O próprio uso dos argumentos, que é a parte mais forte da retórica, não é linguístico. O argumento consiste de fatos, ideias, né? Não é um fenômeno da língua. Você expressa por meio da língua, mas o trabalho mesmo é um trabalho intelectual. É um trabalho da inteligência. Não é necessariamente um trabalho da língua, né? Que as pessoas confundem retórica, falam que retórica é estilo. Estilo é gramática. Estilo faz parte do estudo dos poetas, dos escritores. A retórica não tem a ver com estilo. Tem uma parte da retórica que é estilo, mas não é a parte mais importante, né? A parte mais importante são os argumentos, a organização dos argumentos e encontrar os melhores argumentos. Então, a retórica é uma disciplina sociológica, é uma disciplina jurídica. né? Tem a ver com direito, né? Com discussão das leis, do justo, do injusto e assim por diante. Então, o jovem ali na disciplina retórica, ele vai entrar no mundo dos debates, no mundo das controvérsias, no mundo da minha verdade, da sua verdade, digamos assim, e vai aprender a manipular isso daí. E não vai ficar impressionado, por exemplo, se algum dia alguém chegar para ele e falar: olha, existem muitas verdades ou muitas opiniões a respeito deste tema. Ele vai falar: claro, você descobriu isso agora. É óbvio que existem muitas opiniões a respeito de um dado tema. Se você não sabe disso, você não foi educado, né? Agora, você tem que ser capaz de lidar com isso de modo maduro, ou seja, pegar essas opiniões, compará-las, né, e tirar alguma conclusão. Mas você só vai ser capaz de tirar essa conclusão de modo maduro se você souber levar todas as opiniões às últimas consequências. E intelectualmente a retórica ensina a pessoa a fazer isso. Quer dizer, como ela é capaz de encontrar os melhores argumentos, idealmente, para todas as opiniões, então ela não escolhe uma opinião simplesmente porque a mamãe ou o papai disseram, ou porque o professor da escola disse. Ela escolhe uma opinião porque ela pesou as razões de todas as razões possíveis de todas as opiniões que ela examinou, porque ela tem uma técnica para isso. Ela aprendeu a fazer isso, a pesar as opiniões. Então, a retórica, na verdade, proporciona maturidade intelectual para o jovem. Ela não é uma disciplina só de expressão, né? E, por fim, você tem a dialética, que é um estágio em que você começa a depurar as palavras para chegar a conceitos científicos. Então, você toma uma palavra e fala: não, peraí, você está usando essa palavra em que sentido? Quanto sentido essa palavra tem? Você para de lidar com palavras e começa a lidar com categorias, com lógica. Então, você começa a traduzir as palavras em conceitos lógicos e a distinguir esses conceitos das palavras. Quer dizer, por exemplo, se pega uma palavra como justiça, eu falo: isto é justo ou isto não é justo. Uma pessoa que é treinada em dialética, ela vai ser capaz de dizer quais são os sentidos possíveis de justo, de justiça, e estabelecer qual é o sentido que eu estou usando, porque ela é treinada na gramática, então ela sabe interpretar. Ela vai estabelecer em qual sentido estou usando a palavra justiça, né? E com a dialética ela vai conferir se esse sentido corresponde a alguma coisa real ou não. Então ela vai comparar o meu sentido, o meu texto, com uma série de experiências, uma série de outros textos, né? Ela ganhou essa habilidade com a retórica, então ela também pode comparar com outros textos, outras opiniões, né? E por fim ela chega ao conceito dialético, né? Então, quer dizer, vocês, acho que dá para perceber, embora esteja sendo bem rápido, né, acho que dá para perceber que existe uma gradação entre as três disciplinas e que uma não se aprende sem a outra, né. De fato, elas funcionam como uma pirâmide que passa pelos diferentes graus da linguagem. E por que que eu enfatizo muito isto? Porque, por mais das vezes, as pessoas querem aprender as três ao mesmo tempo, ou às vezes querem pular para a dialética, porque é mais bonita, né? É mais apelativa. Conceitualmente ela impressiona mais. Ah, com a dialética você chega à verdade, né? Você pode elaborar um conceito científico. Então todo mundo quer a dialética. E eu enfatizo bastante a unidade, a harmonia entre essas disciplinas, do mesmo modo que vocês viram lá o cosmos, né? E vocês viram que Deus dava ordem e daí as esferas iam movendo os interiores até chegar na Terra, né? Vocês veem que uma coisa vai movendo a outra. Então, se não tiver uma, ou se uma não está funcionando, não chega na outra, ou chega errado na outra. Certo? E a psicologia humana funciona assim. As coisas não vão direto para a sua inteligência. Então, na educação acadêmica da criança, o mais importante, a base de tudo é a gramática. É o uso normal da língua, né? E hoje, o fenômeno que ocorre hoje é que, não digo crianças, mas eu chutaria aí uns 70% dos adultos com nível superior que eu já conheci não tem formação gramatical no sentido do trivium. Podem ter até no sentido moderno. Mas eles não são capazes de executar todas as operações que seriam requeridas de um estudante, na Idade Média para ler. um texto. Eles acham que leem, mas eles não leem todas as camadas que deveriam. Então é muito difícil você ensinar qualquer coisa para uma pessoa nesse estado. É você ensinar um conceito mais profundo para uma pessoa nesse estado, porque ela comete muitas confusões. Enquanto você está falando, ela entende muita coisa errada. Ela não consegue ler, ela entende muita coisa errada quando ela está lendo, né? Então é um problema, o instrumento está com muito ruído. E daí fica muito difícil. Você tem que trabalhar muito mais para conseguir o resultado que você conseguiria antes com muito mais facilidade. Então eu quero concluir a palestra deixando alguma diretriz para o estudo literário, porque esse é o estudo mais importante, é o estudo que tem que ser feito com as crianças. E a não ser que você tenha aí um jovem de 15, 16 anos, muito bem educado na sua frente, você vai ter que educar o seu filho no estudo literário, em primeiro lugar. Então, vou deixar algumas diretrizes básicas aqui de como você faz. O sistema é o mesmo. Os princípios são os mesmos. Se você pegar o que eu estava falando lá no começo, é a mesma coisa. Certo? Eu estou passando um pouco do tempo porque a gente teve aquele probleminha. Né? Os princípios são os mesmos. Você começa da superfície e vai até o fundo. Qual é a superfície do ensino literário? As letras. Né? E qual é o fundo? O fundo é o sentido, a análise do estilo, da intenção do escritor e assim por diante, né? Da forma do texto e assim por diante. Então, como que você faz isso? Primeiro, repetindo aqui os conselhos que o Carlos Nadalim dá muito bem, use textos clássicos. Não fique comprando livro de João Ninguém, que nasceu ontem, publicou um livrinho. Ensine seu filho a ler, isso aí é palhaçada, certo? Use os textos clássicos. Dante não tinha esse negócio de ensine seu filho a ler, não tinha isso daí, certo? O que que Dante fazia? Dante lia os clássicos, né? Tinha professor que explicava os clássicos para ele. Então, esse negócio de fazer exercíciozinho, né? Escrever 1.000 vezes uma frase quase idêntica, isso daí não. Você consegue ensinar a criança a ler, bobamente com isso daí. Mas ela não vai chegar a ter uma capacidade de interpretação de texto boa se isso aí é tudo que você dá para ela, né? Então, leia textos bons, textos clássicos da língua, né? Poemas. Poemas são muito importantes. Os poemas é que ensinam a escrever em prosa. Às vezes a gente acha que tem que começar pela prosa porque a gente acha mais fácil. Mas é o contrário, tem que começar pelo difícil. Você tem que estudar o que é difícil, não o que é fácil. Se for fácil, dá para a criança ler sozinha. Certo? Você tem que estudar aquilo que é difícil, que merece explicação, delongas, né, etc. Então, tome, por exemplo, um soneto, né, um soneto do Camões, um soneto de Bocage, um soneto de Olavo Bilac, certo? Leia o soneto. Primeira etapa, mais superficial, ler. Ler com a entonação correta, com as pausas nos lugares certos, com o ritmo, certo? Vocês podem achar que ritmo não tem nada a ver, mas o ritmo é muito importante. É a parte mais superficial, é a parte animal, sensorial, certo? Né? Mas é em cima dele que se constrói um monte de coisa depois, no sentido, por exemplo, a ironia, o tom de ironia se constrói só quando a pessoa sabe interpretar os sons, o ritmo corretamente. Se a pessoa não tem uma boa noção de ritmo, ela fica meio autista depois. Ela fica com uma certa incapacidade de detectar figuras de linguagem. Porque ela não, a voz interior dela não leu o som corretamente, a entonação corretamente. Então é muito importante ler as pausas, as entonações, tudo corretamente. Né? E o ritmo o ritmo da poesia ajuda, porque ele é fixo. Então é muito mais fácil da criança perceber quais são as regras rítmicas da língua. Porque talvez você não perceba. Mas o português, por exemplo, tem uma melodia. Eu estou falando aqui com uma melodia, certo? Eu tenho um ritmo também. A língua possui seu próprio ritmo. Então, a poesia, ela amplifica isso e ajuda você a perceber e a se acostumar ao ritmo da língua, para que você depois não fale como um analfabeto, certo? Não use mal o som da língua. Você aprende a usar. E é um aprendizado que em grande parte é inconsciente, né? É hábito. Então a poesia ajuda a pegar esse espírito sonoro da língua. Ela é muito importante. A educação de uma criança devia ser quase toda com poesia. Eu diria assim, se vocês perguntarem a minha opinião, eu diria que até os 10, 11 anos, uma criança não devia ler nada de prosa. Devia ler só poesia. Certo? Ler poesia, contar história, mas não devia ficar lendo prosa, estudando prosa, isso daí não existe. Pode ler prosa assim, entretenimento. Mas estudar, tem que estudar poesia. Depois que a criança lê com a entonação correta, etc e tal, o que que você faz? Você volta e estuda o texto palavra por palavra. Sabe qual é o sentido dessa palavra aqui? O sentido literal, qual é? Ah, não sei. Então você ensina, a criança está aprendendo vocabulário ali, certo? Ah, e se a palavra não está sendo usada no sentido literal? Aí você tem que ensinar o sentido figurado. E se tem uma informação contextual que precisa? Você precisa dar informação contextual. Algumas pessoas pensam que na antiguidade, na Idade Média, não se estudava geografia, história. Estudava-se sim, mas era por meio da poesia. Não tinha disciplina separada para isso. Hoje, como a gente tem as disciplinas separadas, a criança fica com a impressão de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso ajuda a criar esse clima de depressão que a escola tem hoje em dia. Que a criança acha que está estudando coisa ali que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ela vive num universo totalmente fragmentado. Mas os antigos, por exemplo, estava lendo um poema épico, que conta uma história que aconteceu em determinado período, tem uma série de informações geográficas e históricas que o professor ia dando conforme a criança ia lendo. O poema servia como uma espécie de índice, ou como uma espécie de livro de história, a partir do qual você fornecia as informações. Então a poesia fornece a oportunidade de você ensinar história, de você ensinar geografia, especialmente se forem poemas narrativos. Às vezes tem alusões, a eventos históricos, etc. Você também aproveita e explica por meio daquilo ali. E a criança não vai mais esquecer. Ela não vai mais esquecer porque ela ficou sabendo daquilo ali por meio de um poema. O poema fica na memória. Então ela não esquece mais. É muito importante também memorizar o poema. Depois de você ler muitas vezes, memoriza naturalmente. O Carlos Nadalim também fala para fazer isso aí. Estou repetindo o Carlos Nadalim aqui. Então, quer dizer, você vai passando desde o som, sentido literal, sentido figurado, até os comentários de estilo. Por que que o poeta escreveu assim se ele podia ter escrito de outro modo? Isso é importantíssimo porque cria na criança o senso de que na língua não existe só um modo de falar a mesma coisa. E quais são as diferenças entre esses modos? Por que que eu falo de um jeito e não de outro? Isso daí cria o chamado gosto literário. Sensibilidade literária. Que a criança começa a perceber que a língua não é preta e branca. Tem jeitos melhores de falar as coisas, e às vezes o jeito melhor, inclusive, contraria a regra gramatical. Se você souber contrariar a regra gramatical, você pode, Tem que saber. Se você errar por errar, aí é feio. Mas às vezes você acha um jeito de errar que é mais bonito do que o modo normal. Aí você pode, A criança desenvolve esse tipo de sensibilidade. Então, eu vou dar um pequeno exemplo aqui e vamos concluir a palestra. Vamos passar para a parte de perguntas. Certo? O exemplo que eu vou dar é o seguinte: eu vou pegar aqui uma estrofe de um soneto que eu gosto muito, do Olavo Bilac, chamado Nel mezzo del cammin, no meio do caminho. É uma alusão à Divina Comédia, no começo da Divina Comédia, Dante Alighieri diz: Nel mezzo del cammin di nostra vita, no meio do caminho da nossa vida. Ele alude aí à meia-idade. Ele estava ali com uns 30 anos, mais ou menos. Então, Dante diz Nel mezzo del cammin, e o Bilac põe esse título no poema dele, porque o poema dele vai ser sobre o caminho da vida, e o final do caminho da vida. Na primeira estrofe ele diz o seguinte, não vou ler o poema todo, só a primeira estrofe, só para dar o exemplo, mais ou menos, de como se estuda literariamente um poema. Ele diz, cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Então, isso aqui é o começo do caminho da vida, ou talvez o meio mesmo, quando eles se encontram, O poeta encontra a sua amada, que no meio do caminho de nossa vida. E ele diz: cheguei, chegaste. Vinhas fatigada e triste. E triste e fatigado eu vim. Primeira coisa, leria, tem que ler o trecho, né, com as pausas certas, a entonação certa. Né, alguma interpretação emocional, por que não? Né? Então, ó, você está falando. Cheguei, chegaste, vinhas fatigado e triste. Bom, o tom está meio errado. Né? Corrija o tom. Né? É, o tom tem que ser apropriado. Isso é educação simbólica. Né? O tom tem que ser apropriado. Isso aí educa para harmonia depois. Né? Então, primeira coisa, depois de ler. Cheguei, chegaste. Uma ótima oportunidade para você ensinar ou repassar o ensino dos verbos, da conjugação verbal. Eu cheguei, tu chegaste, ele chegou, e assim por diante. Né? Ótima oportunidade para cobrar a conjugação do verbo chegar da criança. Tem que passar por isso, sim, isso é parte do ensino. Né? Segundo lugar, por que que ele diz cheguei, ponto? Chegaste, ponto. Eu entendi o sentido literal, mas por que que ele pôde desse jeito? Aí é a crítica do estilo. Então, eu falo, não, é tão pontual assim, por quê? Porque isso dá um tom mais de pesar para o verso, né? Fica um tom, né? Uma pausa, uma interrupção repentina, né? Que se repete e isso cria um certo tom de peso no verso, que é a tristeza que ele vai representar depois. Vinhas fatigada e triste, triste, fatigado eu vim. Quer dizer, a gente estava cansado, cheguei, chegaste, né? Vinhas fatigada e triste, triste e fatigado eu vinha. Aqui, por exemplo, vinhas fatigada e triste, triste e fatigado eu vinha. Percebe que ele usa as mesmas palavras na ordem trocada. Por que isso? Também é uma coisa para se pensar e para se discutir com a criança. Não é que tem uma resposta certa ou uma resposta errada, é uma coisa para se pensar e se discutir, né? Mas evidentemente fica bonito, né, quando faz isso. É uma figura de linguagem, chama quiasmo, né? Que é quando você faz uma troca assim, cruz. Né? E isso cria uma sensação de entrelaçamento. Né? Então, quer dizer, essa crítica do estilo aí. E aí ele fala: tinhas alma de sonhos povoada. Aqui um comentário que deveria ser feito é o seguinte: o que que significa povoado? Digamos que o seu filho chama aí Guilherme. Ô Guilherme, o que que significa povoado? Não, povoado é quando tem pessoas habitando. Bom, peraí. A alma. Tinha pessoas dentro da alma, habitando a alma da pessoa? Falou, não, por quê? Ah, porque era povoada de sonhos. Ah, mas os sonhos ficavam habitando lá, como é que é isso? Não, é uma metáfora, certo? Os sonhos não são pessoas, mas é como se fossem. Então eles habitavam a alma, mas é figurativo isso aqui, não é literal. Isso é importantíssimo. Você está desenvolvendo na criança o senso de que a gente usa palavras em sentido impróprio, às vezes. Às vezes porque não tem palavra melhor, né? E daí a gente precisa emprestar de uma outra área, e às vezes para dar uma impressão figurada, né? Para criar uma imagem poética, né? Para dar um tom para a coisa que ela não teria se a gente falasse de um modo mais comum, né? Então, tinhas alma de sonhos povoada, parece que os sonhos são vivos, né? Dá uma impressão de que os sonhos são vivos. O poeta está comunicando alguma coisa por essa imagem. Ele está comparando sonhos com pessoas, como se os sonhos fossem ativos, como se os sonhos tivessem suas próprias almas, digamos assim. É bonito quando ele fala desse jeito. Ele está comunicando muita informação com essa figura. Então, o foco dessa crítica estilística é que a criança desenvolva sensibilidade para o fato de que não é irrelevante o modo como a gente fala. A gente fala por um motivo. A gente escolhe um modo de falar por um motivo. E os poetas são aqueles que sabem fazer isso muito bem. Então é por isso que a gente estuda isso nos poetas. Tá bom? Então, quer dizer, o estudo literário teria que passar por esses graus aí, né? Teria que comentar o sentido, teria que ter a parte da entonação, da pronúncia, teria que ter a parte do sentido literal, do sentido figurado e dos comentários às intenções do autor nas suas escolhas estilísticas, né? Que você não precisa ser um especialista nisso. Basta que você discuta isso com a criança. Que você desperte a curiosidade dela, para que ela se esforce para entender o que ele quis dizer, ou por que que ele falou desse jeito e não daquele. Que até hoje tem gente que lê poesia e acha que que o sujeito inverteu a ordem ali foi só para ser chato, né? Que não tem nenhum propósito. Mas isso não é boa poesia. Boa poesia é quando o sujeito inverte e tem um propósito. Tudo tem um propósito na boa poesia. Quando não tem, quando ele faz só para ser pedante, aí é má poesia. Então, quando você estiver lendo Camões, você pode ter assim, segurança interior de que ele não está fazendo aquilo só para te chatear, só para te dar trabalho. Ele quer comunicar alguma coisa diferente por meio daquela linguagem que ele está usando, né? Ele quer usar a linguagem até o seu potencial máximo. Então, eu acredito que por esse esboço dá para perceber que a educação literária realmente é muito importante. E se vocês começarem a examinar os fenômenos assim, das discussões de níveis mais altos que acontecem hoje aqui no Brasil, por exemplo, vocês vão ver assim, que metade dos problemas decorrem de as pessoas não estarem se entendendo ou não estarem se expressando usando todos os recursos da língua, né? Então, a acusação mais comum é justamente assim, as pessoas começam a acusar as outras de coisas que elas não quiseram dizer. Que às vezes é percebido até como má vontade. Geralmente não é má vontade, é falta de formação, né? Falta de formação. Então, quer dizer, o que a educação liberal tem a oferecer? Tem a oferecer um mundo em que isso seja mais raro. Um mundo em que as pessoas se entendam e, portanto, em que a humanidade consiga progredir um pouco mais, com mais facilidade, certo? Neste ponto aí. Então, eu agora vou encerrar aqui o meu monólogo, né? E vou dar uma olhada aqui no chat. Eu vou dar aqui uns minutinhos para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês formularem. Depois eu volto e respondo aí rapidamente as perguntas que estiverem aí no, nos comentários, tá bom? Eu vou deixar sem som. Vou tomar uma aguinha ali. E vocês vão deixando as perguntas. Estou de volta. O áudio está funcionando novamente. Muito bem. Então vamos ver aqui as perguntas. Vou começar pela primeira. Tem poucas, então vou responder todas rapidamente. Já está um pouco tarde. Aqueles que têm bebezinhos em casa já devem estar nervosos. Vamos lá. Então, o livro da irmã Miriam Joseph. Tem duas aqui perguntando sobre este livro. Ah, tem umas pessoas aqui perguntando sobre o autor. Acho que foi aquele autor que eu indiquei lá, o Art Bennett, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar para vocês, junto com a gravação dessa palestra, que eu vou passar para todo mundo que comprou, certo? A gravação da palestra. Daqui a mais ou menos uns 3 dias úteis, tá? Não, não me atormentem no domingo. Então eu vou passar a gravação para vocês, daí eu vou passar junto uma apostila. E aí eu vou colocar essas imagens que eu mostrei para vocês. Vou colocar mais ou menos um índice das coisas que eu falei aqui, as minhas anotações. E aí eu coloco os títulos e os nomes e o link da Amazon para vocês irem lá, né? E olharem as versões que tem e comprar, tá? Vou fazer isso. Eu esqueci de recomendar um, inclusive, aqui, quando eu estava falando do Trivium, um livro que eu gosto para orientar pais também, que é o The Well-Trained Mind, né, da Susan Bower. Eu gostei muito desse livro, é um livro bom para orientar. Infelizmente, a maior parte das indicações dele é em inglês, né, para educar as crianças. Nem sempre dá para você usar. Mas pelo menos, mas assim, ele dá muitos conselhos práticos para pais que querem educar seus filhos em casa. E o modelo dele é todo o modelo das artes liberais, né? É um livro que foi construído em cima da ideia de dar uma educação trivial, né? Às crianças do homeschooling. Então é um livro muito bacana. Ela dá muitos bons conselhos nesse livro, né? Eu vou colocar essa indicação também lá no. Tem uma pessoa aqui perguntando se tem salvação para ela, porque ele é adulto. Já já eu respondo isso aí. Tem salvação. Tem salvação para todos nós. Todos nós podemos ser salvos ainda. E o livro da irmã Miriam Joseph? Vamos lá. O livro da irmã Miriam Joseph, para crianças, totalmente inútil. Não faça uma crueldade de educar uma criança com este livro. É um livro muito pesado, tá bom? Quando você for ensinar. Travou? Travou a gravação? Alguém falou que travou? Tá parecendo que tá funcionando aqui. Tá ao vivo aqui. Parece que está funcionando aqui. Então, o livro da irmã Miriam Joseph pode ser bom, por exemplo, para você se orientar, principalmente a respeito da lógica ou da dialética. Eu acho um bom livro de introdução à lógica dialética. Aquela parte da gramática eu não recomendo usar de modo algum. Aquilo não corresponde ao ensino gramatical do Trivium. Aquilo é uma gramática filosófica. É muito mais complicado ensinar gramática daquele jeito e não tem os mesmos efeitos, né? É um ponto de vista muito teórico. Então, quer dizer, não recomendo o livro da irmã Miriam Joseph. E quando recomendo, assim, recomendo a parte da lógica, que eu acho uma boa introdução, mas mesmo assim é mais para os adultos. Você pode ler, estudar aquilo lá e ensinar para o teu filho, a partir daquilo lá, né? Mas não recomendo ele como base. Se quiser um livro como base, eu uso o livro da Susan Bauer, né? É o The Well-Trained Mind, que é melhor para orientar os pais. Idade inicial. Qual a idade inicial para iniciar o estudo literário com a criança? Na antiguidade, na Idade Média, geralmente se começava aos 6, 7 anos. Eu acho que você pode e deve alfabetizar antes, né? Mas o estudo mesmo, o estudo sério para valer, pode começar mais ou menos aos 6 anos, né? Também olha o seu filho, vê se ele de repente ainda está com um espírito meio imaturo, se não quer brincar mais. Mas idealmente, assim, aos 6, 7 anos, começa esse estudo mais barra pesada, estudar poesia de modo mais acadêmico, como eu estou falando, né? Bom, então, vamos ver aqui. Como conciliar esse tipo de educação assim, e antes dos 6, 7 anos, aí você dá aquela educação mais ou menos como o Carlos Nadalim manda dar. Quer dizer, dá uma boa educação física, uma educação básica nas artes, né? Porque como eu disse, música no quadrivium não é você aprender a tocar um instrumento musical. Isso aí o cara já sabia há muito tempo, certo? Música ali é o estudo mais abstrato, mais filosófico, das proporções musicais, etc. Então, música ali não é aprender a tocar um instrumento. Aprender a tocar um instrumento você pode ensinar cedo, né? Pode ensinar assim, nessa idade, 5, 6 anos, já dá para começar a aprender algum instrumento. As crianças até gostam, né? Se divertem. E é bom para a educação da imaginação, né? Aprender a tocar um instrumento. Ler poesia infantil para criança, né? Que aí não é poesia para estudar, aí é poesia para se divertir. Criança gosta muito. Memorizar muitas coisas bonitas, muitos poemas bonitos, né? Histórias, contar conto de fada, fazer a criança contar para você de volta. Aquelas técnicas basicamente que o Carlos ensina nos cursos dele. Essas coisas também eram feitas na antiguidade, né? Eles contavam fábulas e a criança contava de volta. Tudo isso era feito na antiguidade também, né? Mas era um ensino mais oral, né? Como conciliar este tipo de educação? Como conciliar este tipo de educação com a educação fundamental moderna, sabendo que o homeschooling não é permitido no Brasil? Eu digo. Não estou fazendo apologia do crime. Cada um resolve isso conforme sua consciência e seus meios lhe permitirem. Mas, se a solução que você encontrar for de fato colocar seu filho numa escola, eu recomendo coloque numa escola que não seja muito chata, ou seja, que te deixe participar da educação do seu filho e que não queira que ele fique lá o dia inteiro. Certo? que exija o mínimo possível do seu filho, né? Porque às vezes você paga caríssimo num colégio e tudo que o colégio faz é o seguinte: ele dá uma péssima educação para o seu filho, só que ele obriga seu filho a ficar lá o tempo todo. Então ele só recebe aquilo. Entendeu? Então às vezes você paga para prejudicar o seu filho. Então a melhor escola é a escola que não te limita, é a escola que permite que você participe. E daí você complementa a escola, né? O seu filho vai se sair muito bem na escola se você fizer isso com ele, né? Você vai desenvolver a inteligência dele e ele vai aprender aquelas bobagens da escola, facilmente. Você teria alguma indicação de livro para auxiliar neste estudo literário? Olha, nesse estudo literário, livros teóricos não ajudam muito. Você tem que ler principalmente a literatura clássica, né? Aí você lê junto com o seu filho, né? Ou um pouquinho antes, para dar aula para ele. Mas você pode ler sobre a literatura clássica. Por exemplo, se você vai ensinar, vai usar, por exemplo, digamos, os Lusíadas para educar seu filho em literatura, né, que é o clássico da língua portuguesa, você pode ler alguns livros sobre os Lusíadas, para você entender melhor o contexto histórico, entender as referências. Você pode usar uma edição dos Lusíadas que tenha notas, isso aí eu recomendo para te ajudar a explicar as coisas, né? Tem uma edição dos Lusíadas particularmente, tem uma edição excelente do, acho que é Silveira Bueno, o nome dele, que eu tenho aqui, que ele comenta todos os aspectos linguísticos, né, nas notas. Então ajuda bastante quando você for ensinar a criança o que que significa cada palavra, né? Quais são as nuances de significado, né? Você tem que ter um dicionário, né, evidentemente. Você tem que ter um atlas, porque quando houver alguma referência geográfica, você vai lá no atlas junto com seu filho e aponta. Mas é um trabalho divertidíssimo, né? Não é um trabalho assim impossível. Você pesquisa junto com seu filho. Você só precisa ter as enciclopédias, né, o material de pesquisa e o livro. Então, livros teóricos nesse ponto não ajudam praticamente nada, né? O JL Romeiro perguntou que é exemplo do Nadalim, mas eu não sei, foi em alguma, eu falei alguma coisa e ele colocou essa pergunta aqui, mas eu já não sei qual foi o contexto. Quanto aos meus filhos, resta a minha missão de ser papagaio e repetir o mais fielmente possível as instruções recebidas. Ainda haverá continuidade nesse projeto? E ele complementa: dado que para mim, que sou adulto, não haveria mais jeito, até que ponto posso ousar resgatar-me? Eu digo para você, tem uma frase do, se não me engano, do Papa Pio XII. Ele falou assim: a mulher se salvará pelos seus filhos. E eu digo: o pai também se salvará pelos seus filhos. Nesse sentido, não no sentido teológico, mas nesse sentido da educação. Quer dizer, você vai, é claro que a salvação para você e os seus filhos são a desculpa perfeita para você se salvar, digamos assim. Né? Porque você vai aprender para ensinar a ele e vai aprender junto com ele também, né? Como eu disse, é um trabalho divertido. Você pesquisa junto com ele, você olha as coisas junto com ele. Uma das coisas muito bacanas do livro da Susan Bauer é que ela é professora, ela tem mestrado e tudo, né? Mas ela fala assim: olha, eu já acompanhei dezenas de famílias de homeschoolers e não tem isso de que a mãe e o pai precisam ser especialistas para educar os filhos. Ao contrário, os resultados são muito melhores, mesmo quando a mãe e o pai são os ignorantes totais, né? Porque o que interessa na educação, o mais difícil, não é você ter o background, técnico. Isso aí você corre atrás, na hora, né? O mais difícil é você conseguir criar a relação pedagógica com a criança. E como você é pai e mãe, já existe a relação pedagógica. Você é o modelo dele. Certo? Então, não tem essa preocupação, não fica achando que é impossível. É muito bonito, mas tudo isso é para você também, né? À medida que você se envolver com a educação do seu filho, você também vai se educar simultaneamente, né? E quanto a haver continuidade no projeto, né, que a Luciana Costa até falou, perguntou se eu vou continuar também orientando. Sim, a minha intenção é prosseguir nessas, né, orientações, dar orientações mais específicas. E inclusive abrir pequenos cursos para, por exemplo, essa questão da educação literária, para treinar um pouco os adultos, não apenas os que querem educar os filhos, mas também os que querem se educar. né? E ajudar nesse sentido. Você pode fazer muito sozinho, mas evidentemente é claro que, né, toda ajuda é pouco, né? Eu entendo perfeitamente isso e eu estou nessa mesmo, tô nessa para isso, né? Então o projeto é daqui para frente, principalmente no ano que vem, vão sair coisas novas. Vou fazer projetos mais profundos. Eu já fiz o curso de latim online, que era também tinha mais ou menos essa intenção, né, de facilitar a educação das pessoas hoje, que está muito complicado, e o latim é uma disciplina muito importante nessa educação básica. Então eu vou continuar nesse rumo aí, né? Meu projeto vocacional é esse aí, a minha vocação é essa, certo? Então eu vou continuar nesse ritmo. Essa palestra é um início, é uma semente, né? Brinquei que estava citando o professor Carlos da linha. Eu e o Carlos, nós somos amigos, e quando a gente começa a conversar, não acaba mais. É porque a gente concorda muito. Geralmente ele fala as coisas, ele vai falando, falando, e de repente eu paro e falo: cara, você sabe que na antiguidade eles faziam exatamente isso daí que você está falando. Até que nível estaremos estudando com ele? O Carlos, ele usa os mesmos princípios, né? Os princípios dele são perfeitamente coerentes, harmoniosos, com os princípios do Trivium, das artes liberais. E ele faz a pré-alfabetização, né? O que ele tem feito até agora é isso, mas ele está trabalhando também com a alfabetização. Então ele está trabalhando com a fase logo antes do Trivium. É muito importante. Porque isso já prepara, já coloca a criança no espírito e facilita muito para ela depois, né? Por exemplo, você vai seguindo as técnicas dele, você vai exercitar muito a memória da criança. Isso vai ajudar muito ela a memorizar os poemas depois também, né? E vai educar bem a imaginação dela. Os conselhos do Carlos são muito bons, né? Então ele não ensina o Trivium, mas ele ensina no espírito do Trivium, uma preparação para o Trivium, e funciona muito bem. Todas aquelas técnicas dele funcionam bem, né? Pelo que eu ouvi dos testemunhos dos outros alunos, assim, todo mundo fala que é uma maravilha, né? A minha filha também, usei as coisas que ele ensina com a minha filha aqui, minha mulher usou bastante aqui, e o desempenho melhora mesmo, né? Deixa eu ver aqui o André. Ah, o André perguntou a questão da conciliar a educação fundamental moderna com a educação clássica. Eu falei, você complementa. Procura uma escola que não te atrapalhe muito e complemente a educação da escola, né? Assim, você não corre risco de ir para a cadeia. Bruno Silva Lima. Acompanhando a pergunta, se tem salvação para os adultos, como fazer quem viveu alheio à educação literária e tem grande dificuldade na leitura de clássicos? Comece com textos um pouco mais fáceis, por exemplo, com sonetos, né? Escolha sonetos que você entende bem, não pega o soneto que você não está entendendo nada, começa com o soneto que você está entendendo mais ou menos, e estuda bastante. Pega o dicionário, estuda, se precisar, pergunta para alguém, e faça cursos com professores que te ajudem e te melhorem sua educação, para que você possa transmitir isso para seus filhos. Então, eu conheço hoje, por exemplo, o Rodrigo Gurgel, está fazendo aí os cursos, inclusive online, e parece que vai abrir uma oficina presencial em São Paulo também, que ensina, ajuda bastante nisso, ele ensina essa parte da sensibilidade literária e tudo. E como eu disse, vocês podem esperar que no ano que vem vai ter, eu vou apresentar uns projetos mais profundos, né, em relação a esse tema da educação liberal. Com o objetivo de fato de montar mais ou menos esse curso do Trivium aí, passar por essas disciplinas, né? Quais poetas e autores, diz o Danilo M. Santos, além de Camões, Boccaccio, Olavo Bilac, que você indica? Os grandes clássicos, né? Camões é o maior poeta da nossa língua, então ele é o centro de tudo, ele é o sol, certo? Literariamente. Boccaccio, o próprio Olavo Bilac dizia que Boccaccio era o segundo maior depois do Camões. E o Olavo Bilac também é um grande poeta. Nós temos, basicamente, esses são os modelos, sendo que a preferência é toda de Camões, né? E Camões tem uma obra vasta. Né? Os Lusíadas e os sonetos dele são as melhores coisas que tem. Então eu recomendo começar pelos sonetos. E você, claro, você pode usar clássicos que não sejam da nossa língua, mas que estejam traduzidos. Só que aí, né, toma cuidado, não precisa memorizar, porque às vezes a tradução não é tão bonita, né? Porque não foi escrito originalmente em língua portuguesa. Mas basicamente, assim, eu acho que se você focar em Camões, não tem como errar, né? A área de exatas. Sou da área de exatas, diz a Carla Scardini, e nunca li poesias. Sou um caso perdido como educador. Por hoje sou instrutora de programação de computadores. De modo algum, não é caso perdido. O que se ensina hoje como exatas é o que o Magister Lude ensinava, né? E claro, com muito mais tópicos, né? Então, você não está ensinando quadrívio, não é isso, né? Não é que você está fazendo nada errado. Você está cumprindo a sua função, né? Não tem problema nenhum com isso. E nunca ter lido poema é uma coisa. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje tem deficiência nessa área. Inclusive, às vezes a escola ajudou a criar um preconceito contra os poemas, porque a poesia foi muito mal estudada na escola. E daí a pessoa acha que a poesia é um negócio que não serve para nada. Tem essa impressão negativa da poesia. Mas a poesia é uma coisa muito rica. Se você fizer um curso com um professor bom, ou ler alguns livros de bons críticos literários, você vai ver que a poesia é a fonte máxima, a fonte primeira da sabedoria humana. Tudo que o homem pensou de mais bonito e de mais proveitoso para a vida foi escrito em poesia, né? A própria filosofia, em grande parte, é uma depuração da poesia. Ela não é uma invenção do nada, ex nihilo. Ela é uma interpretação da poesia, no fundo, né? Então a poesia é uma coisa muito importante na vida humana. Sem poesia, a civilização vai degringola, certo? O Rogério de Siqueira está pedindo para colocar indicações de literatura clássica na apostila. Eu vou colocar, mas é como eu disse, o foco é Camões, né? O foco é Camões. Eu recomendo começar pelos sonetos, que são curtos e a linguagem também é mais simples, né? Tem sonetos de Camões que você pensa que foram escritos ontem, né? É do século XVI, né? Parece que foi escrito ontem. O André Betzler pergunta: qual é a importância do estudo do latim para o desenvolvimento intelectual da criança e em que estágio da sua educação deve ser introduzido? A importância é gigantesca, gigantesca, gigantesca. Eu digo para você, eu fui alfabetizado pelo método construtivista. Tinha muitos erros de leitura. Eu errava muito, eu fazia coisa muito errada. Certo? Eu aprendi latim e resolvi todos os meus problemas de leitura. Certo? Assim, comecei a entender o que estava lendo num outro grau, totalmente diferente. O latim é principalmente importante quando a criança chega à fase em que ela lê mais conscientemente, com mais técnica. Então, a partir dos 7 anos, né? Pode ser introduzido bem devagar. A gente tem livros, né, o Grados Primos, Grados Secundos, que assim, são bem simplesinhos, bem divertidinhos para criança, não pegam muito pesado com a criança, né? Nós temos hoje métodos que funcionam bem para crianças, que são simplesinhos, né? Mas a ideia é que ela chegasse assim, mais ou menos aos 15 anos, ela já tivesse uma boa disciplina em latim. A educação europeia tradicional é 8 anos de latim. 8 anos de latim. Então, todos esses caras aí que a gente lê e admira hoje, eles tiveram 8 anos de latim. Então, é importantíssimo, é fundamental. Aqui no Brasil, olha, tiraram o latim das escolas na década de 50. Na década de 50, a gente tinha Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles. O que que a gente tem hoje? Tá entendendo? Não tem mais escritor. Acabaram os escritores. Eu tiro o latim da escola, que acontece isso. A língua portuguesa entra em decadência. A relação, eu acho que a relação entre o latim e a língua portuguesa é a mesma relação que tinha antes entre o latim culto e o latim vulgar. Mesma relação. Se o latim culto para de ser falado, o latim vulgar degringola e vira outra língua. Certo? Como aconteceu. O português é a mesma coisa. Se para de ensinar latim, o português vai virar uma outra língua. Vai sumir. Certo? E é o que está acontecendo hoje. Tem gente que não fala mais português no Brasil. Tá falando uma outra língua que ainda precisa ser nomeada ainda. Os funkeiros, particularmente. Acho que falam outra língua. Nadalim, JL Romero fala, Nadalim para crianças muito pequenas, Olavo de Carvalho para adultos. Concordo. Concordo. Há um hiato, espero que tu assumas. Se Deus me der esta honra. Acho uma honra muito grande, talvez grande demais para mim, mas se Deus quiser. Use o crowdfunding para lançá-los. Ah, sim, o JL Romero lembra aqui que é importante escrever um livro a respeito, com certeza. É claro, os livros têm que ter um fundamento muito, uma fundamentação muito boa. Então, eu estou dando cursos, esses cursos um dia vão virar livros, né? Um dia vão ser transformados em livros, maturados e transformados em livros, né? Aí nós temos que fazer como diz o poeta Horácio, que diz assim, antes de publicar, você deixa o seu livro 9 anos na gaveta. Então, o livro tem que ser maturado, né? Ele não pode ser publicado precocemente, senão você fala muita besteira. Acaba prejudicando os outros. O JL Romero também deixa um comentário aqui. Tenho 6 filhos. Oh, meus parabéns. Esperando o sétimo. Mas o sete é o número da perfeição. Nascerá em janeiro. Excelente. Estou correndo contra o tempo, mas sou ignorante e monoglota. Né? Traduz os livros indicados. Meu caro, eu sinto muito eu dizer, mas aprenda inglês. Aprenda inglês ou arranje alguém que saiba e que leia os livros ou traduza para você, porque não estou vendo a perspectiva deles serem traduzidos agora e você precisa. Tá chegando o sétimo aí, você precisa correr com eles. Ou faça os cursos, né? Faça os cursos conforme eles apareçam, né? Se é impossível, é impossível. A gente tem que. Quem não tem cão, caça com gato. Mas se você quiser ler os livros, leia em inglês, porque tá difícil aparecer tradução. Tem muito trabalho para ser feito. Eu, particularmente, não tenho tempo para traduzir esses livros. São importantíssimos, mas tem muita coisa para ser feita. Mas, assim, você pode ser o quanto seja ignorante e monoglota, eu tenho certeza que você está exagerando. Mas, mesmo que você seja o mais ignorante e o mais monoglota, você consegue, certo? Porque o que interessa mais é a língua portuguesa. É o que mais importa. Então, o que te interessa é Camões. Pega lá o Camões. Também não fique estressado se você não conseguir ler esses livros aí em inglês, né? E quanto à questão dos temperamentos da educação liberal, cursos virão. Vai pegando, vai fazendo, vai aprendendo com quem está ensinando em português, né? A vida intelectual de todos os tempos sempre foi baseada em cursos, né? Livro é uma coisa que só recentemente ficou tão fácil. Papel antigamente era caro, não publicava livro o tempo todo. Então sempre foi na base de curso que as pessoas se educaram, isso é normal. Livro é um negócio secundário, né? Eu lembro de um comentário, a gente já está concluindo aqui, que não tem mais pergunta, tá? Eu lembro de um comentário do Hugo de São Vítor. Que ele fala assim, olha, esse negócio de trígono é tão bom, que dizem que se você fizer esse negócio direitinho, você vai entender qualquer livro que você lê. Aí eu falo assim, olha só, tá vendo? O Hugo de São Vítor, ele tinha uma consciência muito clara de que não é normal você entender livro quando você está lendo, né? Quer dizer, você precisa ter uma super educação para entender um livro. Então, normal é você entender um curso. O livro é difícil. O livro você precisa interpretar, é muito complicado. Tem muita coisa que você precisa repor, né? Então, normal é curso, né? Também não fica estressado se não conseguir ter acesso aos livros, né? O construtivismo é uma porcaria, às vezes feito por pessoas muito bem intencionadas, mas Rogério de Siqueira está falando aqui que destrói, o construtivismo destrói tudo. O construtivismo, de fato, é uma tragédia e às vezes feito por pessoas até bem intencionadas, mas que acham que estão corrigindo uma educação tradicional que existe na cabeça delas, né? Ou que acham que o único modo de você das crianças pararem de ajoelhar no milho é você fazer isso com elas, né? Deixá-las totalmente sem diretriz, sem educação. Então é um erro, né? Às vezes pessoas boas cometem, mas é um erro. O André Betzler pergunta, seu curso de latim também funciona como um estudo dos clássicos? Pelo menos me pareceu que sim. A minha intenção foi essa. A minha intenção foi fazer, foi ao mesmo tempo que estava ensinando o latim, resgatar, pelo menos uma, plantar uma semente, do estudo dos clássicos latinos, que por muito tempo foram os clássicos fundadores da cultura ocidental, né? Até muito recentemente todo mundo lia esses clássicos em latim. Cícero, Virgílio, Horácio, Ovídio, né? Eram muito populares e eram a formação básica das pessoas. O próprio Camões, a formação dele não foi em português, foi em latim. Então, nos Lusíadas está cheio de neologismos, que basicamente pegam a palavra em latim e escrevem em português, né? E adaptam a palavra para o português, porque a palavra não existia. Hoje em dia são palavras super comuns. Então, o gosto literário das pessoas sempre foi formado pelos clássicos latinos, e eu tive essa intenção de resgatar isso. Eu acho, a minha opinião a respeito de educação é a seguinte: se uma pessoa quer. Tem uma vocação para uma atividade intelectual, por exemplo, é professor, ou é escritor, ou quer ser, ou será, eu acho que ela tem obrigação de ler bem em latim, ler fluentemente em latim. Pessoa que tem uma vocação intelectual. As pessoas normais, comuns, que são engenheiros, advogados, advogados não, advogados acho que deveriam também, mas engenheiros, arquitetos, enfim. Eles não têm a obrigação de aprender tão bem assim, mas deveriam pelo menos ter noções básicas para aprender a manejar o português, porque o português não é bem manejado sem o latim. Isso daí é a prática histórica, a experiência histórica mostra. É como eu falei, você tira o latim e a língua entra em decadência. O português entra em decadência. Então, quer dizer, tem alguma coisa aí, tem caroço nesse angu, né? Então, o curso de latim foi concebido para isso mesmo, né? Ao mesmo tempo que resgatar a gramática, né, resgatar a língua, resgatar também a percepção das pessoas de que existe a cultura latina e de que a cultura latina influenciou muito a nossa cultura, é a base da nossa cultura, e a gente muitas vezes não percebe que tem esse diálogo, né, que os nossos escritores dialogam com os escritores latinos. Então, o curso foi concebido para que a pessoa lesse um pouco de todos os grandes escritores em latim. As pessoas leem Cícero, leem Santo Agostinho, leem Virgílio, leem Horácio, leem um pouquinho de tudo, e eu vou analisando, né, principalmente, analisando esses textos para que a pessoa não apenas tenha contato, mas entenda um pouquinho e veja que tem coisa ali, que tem conteúdo ali, né, e de repente se interesse em estudar mais a fundo, né, no fim do curso. Aí no fim do curso eu dou umas indicações lá bibliográficas para estudar, quem quiser avançar mais, no, né, virar um classicista, digamos assim. Né? O Rogério de Siqueira fala: Camões é para o português o que Shakespeare é para o inglês. Exatamente. É exatamente isso. Agora, Shakespeare em inglês, você chega lá nos Estados Unidos, qualquer escola secundária, as crianças leem Shakespeare. Leem e interpretam Shakespeare em aula. E aqui no Brasil? Quem é que lê Camões e interpreta Camões em sala de aula? Não lê. Aqui no Brasil lê música do Caetano Veloso, lê nas boas escolas, né? Porque nas ruins é funk, é pagode, entendeu? Então é isso mesmo que o Rogério falou, só que o problema é que a gente está muito atrás dos ingleses e dos americanos nesse quesito aí. Eles leem Shakespeare até hoje, e a gente está aqui. Dizendo que Camões é muito difícil, mas é da mesma época, né? A mesma diferença de tempo, etc. Né? Então a nossa tendência é a gente nivela por baixo, né, as nossas crianças. Esse é um grande problema nosso aqui. Então vamos concluir. O Rogério está agradecendo pela aula. Disponha, o prazer é todo meu, certo? Fico muito feliz de estar falando com vocês aqui. Tá falando com pessoas interessadas nesses assuntos. Às vezes é meio pregar no deserto, né? Você tá falando essas coisas, mas ninguém quer saber. O pessoal tá muito ocupado com outras coisas. Mas basicamente, então, a ideia, acho que dá para resumir tudo isso aqui que foi dito, né, num princípio muito claro. E o princípio muito claro é o seguinte: você pode educar uma criança para ela ser um advogado, você pode educar para ela ser um mecânico. Você pode educar a criança para ela ser um cidadão exemplar e não jogar lixo na rua, certo? Mas nenhuma dessas coisas é digna do seu filho. O seu filho é um ser fabuloso, é um ser maravilhoso, com um potencial incrível, como você também, né? Nós somos seres humanos, então nós somos muito ricos, nós temos muitos graus de perfeição possível. Então, quer dizer, uma educação, em tese, uma boa educação deveria mirar no mais alto que o ser humano pode dar, né? Então, é basicamente o princípio básico que dá para resumir essa coisa toda. Assim, se respeite, tenha respeito por si mesmo, tenha respeito pelo seu filho, né? Tenha admiração pelo milagre que nós somos. Essa é, acho que, a lição das artes liberais. Tenha admiração pelo milagre que você é, respeite isso e eduque seu filho para ser um milagre, porque é o que ele é. Não eduque seu filho para ser um João Ninguém, não eduque seu filho para ser um técnico, né? Você pode dar todas essas instruções para ele, mas mire mais alto também, né? Então, essa deveria ser a base, o núcleo da educação. O resto é acessório, o resto você joga em cima, né? Mas o núcleo mesmo, o mais importante seria realizar o ser humano como ser humano, né? Daí vem essa lição da unidade, de tudo e do fato de que, no fim das contas, o objetivo do universo está lá no primum mobile, né? Quer dizer, a gente quer chegar lá no infinito, a gente não quer parar aqui, né? A gente não quer parar nessas coisinhas aqui, a gente quer ir mais longe. Essas coisinhas vão ser usadas como pontes. Então, dá para resumir todos esses princípios nisso daí. Eu espero que tenha incrementado em alguma coisa a percepção que os ouvintes aí têm da educação das crianças, e que ajude-os a praticarem, né, a adotarem práticas novas, a corrigirem suas práticas, a melhorar as práticas boas que já adotam, baseados nesses princípios, né? O propósito dessa palestra é isso, deixar claro alguns princípios, né? Que necessariamente, claro, precisam ser aprofundados, e a gente vai, certamente, se Deus quiser, se Deus permitir, a gente vai prosseguir com isso daí, no decorrer do tempo. Muito obrigado a todos, desculpe pelo atraso, pelas dificuldades técnicas, certo? Agradeço muito pela atenção, boa noite, fiquem com Deus.